Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, juntamente com Alemão. É nóis aí, mano. Tamo aí nessa vez de modas aí, né? Mexendo com modas. Um cara falou que meu nome de estilista ia ser Elmer. Fala pra nós qual vai ser a coqueluche do próximo verão. Ai, super, super espontâneo no momento. Mas vai ser o coque samurai. O coque samurai. O coque samurai é a nova tendência. Parece o Lula, cara. Lá em Guaimbê, o coque samurai foi o Lula adolescente, né, cara? O quem? O Lula? Tá, fale mais sobre o coque samurai. Acho que eu ia te falar isso durante o episódio, né? Porque é uma aberração, né? Mas eu vou introduzir esse personagem lá do bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui também com o Hendrix. Opa, sobre o coque samurai, você viu que agora tem um chapéuzinho, né? Gostoso. Ah, é? Tem um pequeno chapéu que só cobre o coque samurai. Ai, cara. Vai tomar no coque samurai, né, cara? Depois não quer que os soviéticos invadam, né? Estamos aqui também com os dois estagiários do Tosco Chanchada Podcast, né? Um deles é o... Ele faz parte do Ferreira Brothers. Opa! Né? É o Zé que tá aqui. É o Zé, vou dar aula aqui. Fala alguma mentira aí de português, alguma coisa que você inventa. Vou falar em francês. Jesué Zé. Fala. Seu nome é Josué, né? Gemapel Zé, eu tô dando aula de algum cursinho essa hora. E o lance da crase lá, onde que usa, onde que não usa? É, na verdade são 17 fascículas da crase, né? Nós podemos aplicá-la desde a importância dos aricotástolos até a imersão do afigolécticos. É mais ou menos isso que o Zé fala e como ninguém tem como contestar, todo mundo acredita. Afroboléficos, o que é isso, né, cara? É um time de futebol da África, né? Então. Puta que pariu. Essa pessoa que vos fala é Lucas Ferreira. E aí, Lucas, tudo certo, cara? Tranquilo. Beleza. Falando aqui do Paraná, Rússia brasileira. Pé vermelho. Estamos falando de bizarrice, tem que contar com esse pessoal do pé vermelho aqui. Olha aí, aí é roots, né, cara? O Lucas é irmão do Zé, vocês não entenderam, seus burros. É, e a culpa não é minha. Você veio antes ou depois, Lucas? Infelizmente eu vim depois, ele já tava lá pra encher o saco. Ele depois de aproveitar 2 anos de vida sem eu. Estamos aqui também com Bruno Tomás, mais conhecido aí nas interwebs aí como Bruno Blues, beleza? Saudações, amiguinhos. E com essa pauta aí eu percebi que eu não preciso colocar silicone pra ter peitinho. Olha aí, cara. É só ser gordo, né? É, já tô acima do peso, já olhei pra baixo, acho que já dá um P aqui, um P, um M aqui. Eu já tenho mais teta do que algumas amigas minhas. Ô, Bruno, quando você fica se pegando com alguma mina assim e vai embora e não rola nada, você vira o Bruno Blue Balls? Também, sempre. Passei muito disso daí na adolescência. Alemão, oi. Já que o Bruno camuflou o spoiler aí do episódio... Sobre o que nós vamos falar hoje, Alemão? Vamos falar sobre bizarrices estéticas. Cara, hoje vai ser foda, né? Porque... Hoje nós vamos verificar, né, sem julgar as pessoas, mas falando mal delas, né, hoje nós estamos aqui para falar mal das pessoas. Sem conhecer, né? Então, inclusive a gente... daquelas que têm doenças mentais. Exatamente. Vamos julgar hoje o comportamento das pessoas, porque nós temos cabedal para isso, né? Cabedal. Com um time de extrema beleza também, né? É, então. Ixi, é, viu? A gente não precisa operar pra ser feio. Já nasceu esbagaçado, né? O máximo que a gente faz é engordar pra caralho. É isso aí. Então vamos pra retroalimentação e daqui a pouco a gente volta, então. Valeu! Retroalimentação. Retroalimentação. Não! Está no ar Retroalimentação, episódio 74 e 75, Hendrix. Muito trabalho, mas grandes resultados. Grandes recompensas. Grandes recompensas. Vocês são homossexuais? Pequenos podcasts, grandes negócios. Grandes negócios. Nossa, que bosta, velho. Vamos logo pra esse negócio. Tá indo de mal a pior. Véio. E como já é nosso costume, nós temos aqui, dessa vez, uma ouvinte, né? Ó, até o cheiro tá melhor. Ó, não, peraí. A gente tem uma presidenta, então a gente tem uma ouvinta. Ouvinta. Oh. Seguir a lógica. Nós temos uma ouvinta aqui, que também é um dos nossos top Patreons, né? A galera que abraçou a causa aí do Tosco Chanchada. E graças a eles, tem episódio todo mês. Eita lasqueira! E nós estamos aqui com a nossa querida ouvinte Suelen. Tudo bem, Suelen? Opa, tudo bem. Obrigado pelo querida. Ah. Depois piora, tá? Depois piora. Foi pé dinheiro, aí vira uma bosta. Suelen, tudo dentro dos conformes aí? Opa, tudo. Tudo certo. Dentro? Tudo dentro. Nada fora? Nada. Suelen, conta um pouquinho pra nós aí, né? Primeiro, de onde você é? Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Cara, pertinho daqui. Opa. Pertinho daqui, é, perto. Essa metrópole. Massa. Federal de São Carlos, hein? Olha aí. Então, eu estudo lá. Olha que coisa, né? Mas o Paulinho estudou na Fundação. Isso. Paulinho, faz... o Paulinho é o senhor meu marido. Ah, é, que bom. Que bom, tá explicado. Suelen, você estuda o que lá na UFSCar? Cara, eu me formei em Química, aí hoje em dia eu faço doutorado na Engenharia de Materiais. Caralho, né? Todo mundo que vai pra UFSCar vira acadêmico, né? Puta que pariu. Ah, é, mas a universidade lá é muito voltada pra área acadêmica, sim, né? Sim. Então é bem comum, assim. Eu acho que do pessoal que se formou comigo, sabe, 99% foi, seguiu carreira acadêmica depois. Legal, legal. Ou não, né? Sei lá. Me diz uma coisa, eu vi que lá no seu perfil do Twitter, você tava, se eu não me engano, com um contrabaixo. Stalker! Então, na verdade, quem toca baixo é o Paulo. Eu só faço pose. Ah, só tira foto. Só tira foto. Olha. Eu não sei tocar nada. Gente. Então chama ele aí e vai pra lá um pouco. Ah, beleza, fala pra gente aí como que você conheceu o Tosco Chanchada. Então, quem me apresentou o Tosco Chanchada foi o Paulo, porque como vocês são de Brasília... Brasil. De Brasília. Porra! Nossa. A gente é ruim, é caloteiro, mas não é de Brasília. Não, é assim, é como vocês são de Marília, ele é de Ourinhos. Certo. E ele estudou em Marília, e quando ele descobriu vocês, não sei como, ele ficou alucinado. Aí ele veio, né? Ah, escuta aí, mas é meio de menino, assim, sabe? De menino. Ai, que bosta, cara. Que rótulo merda, né? Não, e aí, meu, adorei vocês. Vocês são muito engraçados, sabe? Dá pra pegar uma inteligência por trás de todas as asneiras que vocês falam, sabe? O quê? Nossa, foi o maior elogio. O quê? O maior elogio que eu já recebi na vida, velho. Que pariu, cara! Fechamos o ano muito bem, obrigado, hein? Chamou a gente inteligente. Falei que ia dar certo, perna. Falei que ia dar certo. Chupa, professora Maria Helena da quarta série. Tá vendo? Valeu a pena eu ter feito a faculdade largado. Eu também. Não, assim, meu, e a gente gosta muito de vocês aqui em casa, tanto eu quanto o Paulo. Tanto que quer ver, deixa eu chamar ele aqui pra ele fazer o complemento. Ô, Paulinho! Isso. Chama ele, é que o cartão de crédito deve ser dele mesmo, né, então? Ai, que mentira, que é meu, tá? Sou eu que pago tudo aqui, dá licença. Olha! Eu sou muito... Chama o encostado aí, irmão. Né? Chama o encostado aí, então. Não, né? Não tem, só tenho irmão. Paulinho, tosco chanchado! Filho da puta! Você tem irmão? Você tem irmão? Ah, pô, porque a gente tá aqui com o Elmer. Sim, pode me apresentar, não tem problema. É, a Sueli não conhece ainda, mas a partir de agora a gente tá com um novo participante também, que é o Elmer. Tamo tentando e ele se interessou pelo irmão. Estamos tentando enfiar esse personagem na goela do... Eu tenho dois irmãos, gente, um mais velho e um mais novo. Me apresenta, me apresenta. É o nosso estilista? Esse é o Elder? Sim, Elmer. É o nosso Elder. Estilista. Nossa, Elmer, que nome. Elmer com H. Elmer Jarkovic. Esse é Elmer com H. Sim, de homossexual. E o seu Nonô tá aí? Ele foi fazer uma cirurgia e não pôde comparecer hoje. Sim. Não, eu gosto do seu Nonô. Cadê o Paulo? Chama aí. Ele tá aqui, tava aqui. Paulo já lá dentro saía. Ou Paulo lá fora? O Paulo... Lá que você é viado, vem logo. Ele tá fazendo janta. Não parece o Sandro Rojo chamando o vô dele? É. Vem, vô! Vem cá, vô! Telefone! Ô! Alô? E aí? Alô? Um advogado de respeito não fala alô. Eu sou colega, cara. Eu fiz na mesma faculdade lá, cara. Puxa, que legal, eu sou cara. Da Fundação... Quando chamava Fundação Eurípides, Soares da The Rock. The Rock. Eu peguei a transição, velho. Peguei a transição. Eu me matriculei na Fundação e me formei na Univem. Você terminou na Univem com o meu dinheiro. Ah, dinheiro é? Do meu Patreon. Porque quando eu fui usar o computador pela primeira vez lá, que conseguimos, tinha internet... Conseguimos encontrar. Aí eu falava assim, você não é mais aluno. E aí quando eu passei no concursinho lá, foram fazer entrevista, eu falei, agora eu não vou falar que eu estudei na Unimar. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata, aprendi direito sozinho. Vai com um monte de livro. Tomei assim, tanto processo que eu aprendi. Eu se defendo. Pô, legal, cara, legal mesmo. Eu cheguei até vocês através do Pauta Livre News, viu? Ah! Olha aí, pô, olha tava aí. Tão legal. Tava tão bom. Ligado. Não, então, só que é o seguinte, eu tava ouvindo os antigos, né? E teve aquele sobre o fim do mundo lá que vocês participaram, lembra? Muito bom. 2012 e tal. Sim. Aí, cara, nossa, vocês vão falando. De repente, apareceu um assunto que envolvia jogar cupim na perna do Roberto Carlos. Vocês lembram disso? Sim. Então, jogar como cupim esquecer, na perna, né? Eu falei assim, jogar um pica-pau também. Esses caras merecem minha atenção, cara. Aí entrei no site de vocês e falei, meu Deus. Jogar cupim. Aí você contaminou a Suelen com isso. Aí eu contaminei a Suelen com isso. Pô, putz, se eu não me engano, falamos também de jogar um pica-pau no palco do Roberto Carlos. Pica-pau, é. Tudo que tem a ver com a perna de pau, dele. Aquilo foi foda, né? Pô, olha, foi foda. Você vê o nível, né? O Roberto Carlos, tal, tá, ícone do Brasil, vocês esculhambaram ele do jeito que eu nunca tinha visto antes. Eu falei, esses caras merecem mesmo. E vocês são sensacionais, é isso mesmo. não tem o que falar. Aquele, o episódio de Rock and Roll, né? Ô, oh, vamos ouvir Rock and Roll, sempre ouvi Rock and Roll, tava lá, entendo um pouquinho, né? Entendo alguma coisa. Eu achava que entendia alguma coisa. Não, porra nenhuma, viu? Nossa, muito bom, né? Sensacional, sensacional. Porra, tá vendo? Nem tudo é em vão, né, cara? Pois é, pois é. Pô, maravilha mesmo. Beleza, Paulinho. Valeu pelos elogios aí, por ter contaminado aí a Suelen também. Ô, que isso, eu que agradeço. Vocês são demais. Graças ao apoio de vocês aí, a gente tá firme e forte aí, mandando ver. Beleza, então, gente. Um abração pra todo mundo aí, pra todo mundo que estiver ouvindo e tal. E é isso aí, Tosco Chachado. É isso aí, Pira, mano. Pô! É isso aí. Ó. Deu um AVC nele lá, viu? Beleza. Tchau, tchau, gente. Tudo falou, de bom. Falou, abraço. Valeu. Até mais. Retroalimentação. Nesta retroalimentação, nós vamos fazer aí o feedback, né? Nós vamos agradecer o feedback dos ouvintes que comentaram no episódio 74 e 75. E antes disso, a gente vai ler um e-mail aí que chegou do nosso ouvinte Túlio Pereira, né? Que sempre manda e-mails pra gente também. Ele é o taxista, né, Hendrik? Exatamente. Túlio passa os dias a guiar. E quem vai ler esse e-mail é a Suelen. Opa, sou eu. Tudo pronto aí, Suelen? Pronto. Sabe ler, Suelen? Sei ler, eu sei ler. Então tá bom. Ah, então beleza. Manda ver. Vamos lá. Então, o e-mail do Túlio começa assim, desse jeito maravilhoso. E aí, seus pelas sacos? Suave? Então, numa história com ex, não. É difícil, né? Mesmo, Suelen. Vai com calma, que vírgula é igual bosta. Numa história com ex, não. Não sei, não fez muito sentido. Mãe. Vim aqui só pra manter o costume de mandar e-mail, episódio sim, episódio não. Mas o cast foi foda. Me fez passar vergonha no bus em São Paulo. Ele não é taxista? Verdade. É taxista, né? Andando de busão? Deve ser aqueles que às vai. Mas ele é o agregado ali, né? Trabalha pra companhia. Não, né? Mas pra você ver que nem ele confia nos taxistas. Ele vai então de... ele vai embora de ônibus. Ele vai de Uber, né? Ai, ai, vamos lá. Principalmente a parte que o Vinícius despede da Gabi. Já tinha elogiado a presença da Pandora no cast de novela. Volto a fazer. E mais, já que ela tá por conta mesmo. Memo. Podia ser, se possível, claro, mais presente. Ah, eu concordo com isso daí, gente. Podia chamar as meninas mais vezes, elas são legais. Ah, sim, mas só um detalhe aí. Nós já fizemos o convite aí, né, pra Pandora ser fixa aqui no Tosco Chanchada, ser membro do Tosco Chanchada, e ela aceitou. Então, nós queremos... Mais eu participações achei que ela não ia dela. Aceitar, não. Ia falar, Deus me livre de ter o meu nome associado com você. Ela falou, não? Mas a gente sequestrou parte da família dela. Sabe como é que é a pressão, né? Então... Mas, enfim, elogiar você está sendo pleonasmo. Pelo menos ele sabe o que é pleonasmo. Tá foda demais o cast. Queria ajudar igual o pessoal do Patreon, que sou eu, mas não trabalho com cartão. Se existir alguma alternativa, por favor, avise. Grande abraço, Túlio Silva. No Uber passa cartão, hein? Só esclarecendo pro Túlio Silva aí, pra outros ouvintes também, agora no Brasil nós temos também, né, o Padrim, né? Padrim? Que é um Patreon brasileiro. Então, o que que nós faremos? Um dos próximos passos aí nosso é criar uma conta lá no Padrim, pra quem quiser contribuir aí em reais, né? Ou não tem cartão, porque lá eu acho que pode também fazer boleto bancário e tal. Então, assim, tem outras opções para as pessoas fazerem a sua doação. Então, a gente vai criar uma conta lá, sim, em breve. E aí, a galera que tá acompanhando a gente nas redes sociais aí vai ficar sabendo como fazer, tá? E a gente vai explicar também em outros episódios como você pode fazer aí a sua contribuição. É, mas quem tá no Patreon pagando em dólar não vai poder sair, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Porque não tá fácil pra ninguém, né? E como não tá fácil pra ninguém, aquilo que eu sempre falo, comento com o pessoal, e o Alemão e o Vinícius também já passou o recado pra vocês, né? Na última retroalimentação, que o mais interessante é que mais pessoas estejam fazendo a sua contribuição, só que com menores valores. Para que não fique complicado para as pessoas que doam valores maiores, né? Porque assim... Se um sai também, já dá uma quebra-perna, né? Então... Exato. Então, assim, é interessante que mais gente venha doar valores... Um dólar, no caso, sei lá quanto vai ser o valor mínimo lá no Padrim, a gente não decidiu ainda. Mas assim, é interessante que as pessoas ajudem com os valores menores para que essas que já doam esses valores maiores possam até, se for o caso, diminuir. Diminuir a sua doação para que não fique pesado para todo mundo. Porque já que todo mundo gosta, todo mundo tá afim de ajudar de alguma forma, então assim, que não deixe que só poucos ouvintes tenham que absorver, cara, tudo isso aí, né? É matemática simples. Se cada ouvinte desse um real, já acabava todos os nossos problemas. A gente saía de todos os nossos empregos. Peraí, já é outro assunto, né? É meta pra 2016, cara. Um real não vai pesar pra ninguém. Então vamos cobrar pra fazer download. Pronto, aí. Não, mas não pode cobrar por download, senão o cara vai lá no torrent. É, aí vira torrent. Aí vira pirataria. Aí pirataria. Então a gente manda um CD pro cara. Pra galera que tá afim de contribuir, pensar nisso aí. Que assim, que o que você acha pouco, mas se outro também vem, doa, assim, faz essas contribuições, não fica pesado para a galera que está doando valores muito altos, porque depois com essa subida do dólar aí, a gente entende que ficou complicado para muita gente. Dá uma pensada aí, galera, e assim que o padrinho estiver pronto, a gente divulga. Beleza? Beleza. Vamos mandar um abraço, então, para a galera que comentou aí nos episódios 74 e 75, que é bastante gente, hein, Alemão? Vamos! Retroalimentação. Um abraço pro Denada, que colocou uma sequência de comentários. Inclusive, eu ouvi um podcast dele lá, né? Ainda não tenho opinião formada sobre o assunto. Ah, bosta. Mas... Mentira, Denada, eu posso falar que vocês estão no caminho certo. Cara, eu tenho medo dos nomes desses ouvintes, cara. Denada. É. Um abraço, Pinto Assado. Pronto. O Doug! O grande, grande queixo. Um abraço pro Escaravelho. Olha aí, falecido. Morreu? É, tá até escrito aí, esse cara velho falecido. Ah, então que Deus o tenha. É maldito fake, né, cara? Um abraço também pro Márcio Joke. Que sempre comenta aí, né, cara? Márcio Joke é das antigas, hein? Esse é. Pois é. Um abraço pro Felipe Sarim. Que fez o comentário lá a perna, né? É. Que bom. Um abraço pro Márcio Feijó. Sim. Ou seria Feijo? Que não tem. Exatamente. Oh, seria legal, o Feijo. É o Feijo, é o feijão numa estadia anterior. É o feijão verde. É a semente do feijão. É a vagem. É o feijo. Caralho! Tá vendo? Aí depois ele vira um feijão, um grandão. Feijão maravilha. Um abraço pro Patrick Silva. É Patrick ou Patrick? Então, ou Patrick. O Patrick. O Patrick. Acho que é o Patrick. Um abraço pro Paulo Libardi. Olha, é o Paulinho. Ah, olha aí, olha aí. Olha. Pera aí, ele que falou do Sanctuary, foi uma... Eu ainda pensei, quando eu estava colocando a trilha... Eu falei assim, eu duvido que alguém descubra isso aqui, porque só eu gosto disso aqui. Só eu lembro disso aqui, só eu tenho o disco. Aí o cara vem e me coloca, o Sanctuary. Eu falei, porra, meu, o cara não... Fiquei. True, né? O cara é ninja. Esse é true, esse merece. Ele é excelente. E eu sei que em São Carlos, aí tem um grande festival de black metal, hein? Tem? Nem sei. É, mas é a horda, né? O pessoal não divulga. Se divulgar, é comercial. É verdade. Os cara ficam o dia inteiro só na cachaça e no satanismo. Matando criança e tomando pinga. Um abraço pro Murilo. Um abraço também pro Thiago Bertelli. E um abraço pro P.A. Campos. P.A. Campos, que fez os desenhos também aí, né? Ó, o cara, fazer o cara... uns desenhos novos, todos chanchados aí, se fizer, né? Mais também, ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar, né? Ó, não fala isso, que tem outros ouvintes que fazem desenhos. Um abraço pro Mark Ellison. Pro João Mário Soares Silva. Que nome grande, né? Um abraço pro Thiago Andrade. Um abraço pro Yuri. Será que é o Yuri de Nostradamus? Sei lá. Ih, rapaz. Que é, então. Ele estava online hoje, hein? Vulgo Inri. Yuri de Nostradamus. Um abraço pro Léo Juoli. Lejoli. É francês. Léo Joli, Léo Jolá, Léo Joli, Léo Jolá. Agora que eu saquei que música que é. Caraca, né, velho? Olha o problema mental, né? Um abraço pro Hellbolha. Olha. Pô, é o Hellboy com o chapéu de cangaceiro, cara. O Capitão Caverna. Capeitão. Capeitão Caverna. Tem um novo aqui, ó. O Eric Carvalho Campos. Isso aí. Temos também... Rodolfo Joffre, o cara que tem nome de peido, né, cara? Ó, esse é das antigas também. Rodolfo. Rodolfo Joffre. O Paulo... Como é que é o peido Rodolfo? Rodolfo. E o Afonso? O Afonso, Afonso é famoso. O Afonso, ele faz uma subida no final. Afonso? Afonso? Cara, eu já vi um cara uma vez falando assim, depois do Afonso, veio o Conrado. Caramba. Conrado, cara. O Rodolfo que não gosta do nome dele, perna. Não, ele gosta que ele é chamado de Doug, mas ninguém chama, porque eu espalhei pra todo mundo que ele não gosta. De Rodolfo. O Molejão? É o Molejão. Cara, ele usa o Rider. Sabe aquele Rider que fica aquela gosminha de chulé embaixo do dedão, nossa, assim? Nossa. E ele usa e tira foto, cara, e manda lá no grupo. Nossa, meu Deus, cara. O grupo do Tosco no WhatsApp causa câncer no cérebro. Você quer entrar no grupo do Tosco, deixa lá seu telefone lá no grupo do Facebook. Um abraço também pro Paulo Zenit. Zenik. Sei lá. Um abraço pra Camila Tassi Vegado. Um abraço pra Camila Constantina. O que ela fala aqui? Tô rindo até agora. Uma vez, para me livrar de um ex-tranqueira que não saía do meu pé, fiz propaganda enganosa dele pra uma amiga. Não deu outra. A coitada pegou e depois não conseguia se livrar de jeito nenhum. Olha que fela da puta. Amiga, cara. Né? Indiquei pra uma amiga, né? Cada vez que a gente se encontrava, ela me olhava com um olhar de ódio. Por que será, né? Um abraço pro Igor Azraca, é isso? Azraca. Um abraço pro Patrick da Silva de novo. Cadê o Perna? Todo mundo perguntando, cadê o Perna? Cadê o Perna? Ah, o Perna aí, gente. Voltou nesse episódio. Estou aqui, gente. Tem pra todo mundo. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Se cortar em fatia, então, aí... tem pra todo mundo aquele disco do Viper que não vendeu nada, né? E a propósito, hoje você vai conhecer ainda nesse episódio. Tem, né, até hoje. Nesse episódio você vai conhecer o corte salsicha. Tá fazendo hang loose. Várias apresentações. O hang loose de rola. E por aí vai, né? Suelen! Oi! Quer mandar um abraço pra alguém, um recadinho? Não, vou falar nada, né, gente? Isso aí. Tá tudo certo? É assim, eu não faço absolutamente nada na internet, uhum. Eu não faço nada relevante e não relevante também, eu só tô aí, só isso. Beleza. Suelen. Não tem, sei lá, vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, e um especialmente pra Xuxa. Não, mandar um beijo não é muito, eu quero ver se mostrar o podcast pra eles. Amanhã, onde eu mandei beijo aqui, olha o que eles falam. É só satanismo, não, putaria, cara, desgraça. A minha mãe, os meus pais falam muita besteira, gente. Vocês têm noção. Assim. Vamos chamar ele pra participar, muito, então. É muito. O meu pai é um que ele fala assim pra mim: ó, não fala palavrão, senão Deus te fode, hein? Esse é meu pai. E a minha mãe, ela fala muita besteira, gente. Nossa, muito. Aquelas velhas italianas bravas, né? É por isso que eu sou desse jeito, assim, sabe? Entendi. Desse jeito estranho. e só irmão homem também, né? Não ia dar nada certo aí nessa família. Nada, nada certo. Retroalimentação. Suelen, a gente como a gente, né? Então tá convidada a participar de um episódio aqui, viu, Suelen? Se prepara. Chama nós aí. Participo de qualquer coisa que vocês me chamarem, eu tô participando. Ela é roots. Beleza. Acho que as unhas francesinhas dela é porque fica preto embaixo, assim. Suelen, muito obrigado, tá? Não só pela participação aqui, mas pelo apoio de sempre aí, beleza? Beleza, gente. Muito obrigado. Prazer participar, conversar com vocês. Vocês são muito gente boa, muito engraçado e razoavelmente inteligente, ó. É isso aí. Tá discriminando aí já. Aí tá, né? dentro do parâmetro. Eu me achando Stephen Hawking aqui, o único que sobrou foi eu, que eu não ando direito. Suelen, grande abraço. Manda obrigada, abraço pro Paulinho aí também. Mando sim. Um beijo pra todo mundo aí. Até a próxima. Valeu, tchau. Bora pro episódio, então? Bora. É isso aí, críticas, sugestões, sinais de fumaça, e-mail, puta que pariu, manda nudes para email@toscochanchada.com.br, beleza? Segue a gente no Twitter, segue a gente lá no grupo do Tosco no Facebook. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, é só mandar o número lá tem um monte de bicha, tem o Rodolfo, tem lésbicas, simpatizantes, tem nudes, tem de tudo lá, vai lá. Tem a Rafaela. Tem a Fernanda. Tem o Luiz. O Luiz, cara. Tem raquitismo, coitado. Entra lá pra ajudar ele. Beleza, galera. Grande abraço. Valeu, até mais. Esse... título de Tosco Chanchada Podcast. Estrelando os top Patreons. Fábio Kies, Sandro Felizardo, Diego Armin, Bruno Roselen, Rafael Molina, Christian Silva Vieira, Musta, Felipe Carneiro, Paulo Thiago Tucunaga, Leonardo Molina, Molina, só tem essa família de Molina aqui, e muitos outros. Tosco Chanchada começa agora! Então, a gente fez um disclaimer rápido aí, né? Porque a ideia desse episódio não é julgar a atitude das pessoas. Imagina! Né? Nós estamos aqui até para levantar algumas questões, para saber se certas práticas, né? Se elas realmente fazem sentido, assim, ou se as pessoas têm alguma distorção da realidade. Julgar os procedimentos, não as pessoas, que aí tira um pouco do peso da coisa, né? Isso, principalmente da gente aqui, né? Se for tirar peso, eu tô dentro, então. Se for de graça, né? Cara, mas assim, eu acho que uma das coisas que influencia, porque eu tava lendo esses dias a Mundo Estranho, e tinha um artigo que eles falavam sobre os quadros, né? Os quadros da Idade Média lá, os pintores famosos, e as modelos ali, tirando a Vênus, né? As outras são tudo mais cheinhas, né? E aí o artigo explicava por quê. Porque como era uma fase, assim, era uma época onde, cara, a maioria das pessoas passavam fome, então as mulheres que se destacavam eram as mulheres que tinham a vida mais abastada. Logo, elas comiam muito melhor do que o resto da galera. Então, por isso, as mulheres consideradas bonitas na época, elas tinham aquele corpo mais cheinho. O contrário de hoje, né? Hoje, assim, parece que quanto mais esquelética, melhor, né? Você acha que isso pode ser um reflexo? Porque como hoje em dia é muito fácil você comer tranqueirada e ficar gordo, uma mina que, tipo, teria força de vontade de ser magra e se dedicar a malhar essas paradas aí, seria uma coisa diferente? Sim, eu acho que gera essa parada é a raridade da coisa, né? Como todo mundo come melhor do que antes... Melhor não, come mais, né? Come... Com maior quantidade. Isso. Encontrar uma pessoa mais magra, como elas são mais raras, então eu acho que é isso que acaba atraindo, assim, sei lá. Vambora. É complicado isso daí, porque também, tipo, eu vejo um pessoal muito magro, porque assim, vocês sabem que eu sou um cara da noite, né? Desculpa aí, Zé Baladeiro. É. Mas é tudo moído no crack. Você é o Blade, tudo craqueiro, né? Cara. Você é o Blade, né? O cara magrelo assim, você fala, não, isso aí tá moído no crack. Né? Isso aí tá afundado no crack. Isso aí já é perda total pra família. Tem a latinha de mastomate no bolso, um cachimbão. Então, mas esse negócio de magreza aí, é aquele velho... dilema, né? Quem gosta muito de mulher magra é estilista, e estilista não gosta de mulher. É verdade. Rapaz. Estamos aqui com o Elmer, que super pode... Concordo. Super, super, super, super, super, super. Elmer, explica melhor isso aí pra gente. As pessoas magras, eu gosto muito de usar plural corretamente. As pessoas magras, geralmente elas cabem na roupa, e se usa menos pano pra fazer a roupa. Seriam essas pessoas um verdadeiro cabedal de roupas? É verdade, o cabedal. Eu achava que o cabedal era o perna, na verdade. O apelido do pintão dele. Né? O cabedal. Eu queria cair de boca nesse cabedal. Aí, né? Nossa, cara, que coisa horrível. Você desenharia uma roupa para a bilola do perna? Não, porque gasta muita panos. Eu usaria uma lona de caminhão, talvez. Quem sabe? Fazer um conceito novo, um negócio diferenciado. Enrolar a torre de Pisa numa lona, então. Sim. Sim. Que bosta! Todo viado tem língua presa, né, cara? Um abraço, Vinícius! Ele não ouve mesmo, ele não ia falar nada, né? Eu não ia falar nada. Então, mas assim, percebe que hoje rola essa ditadura da moda, assim, né? Quando a gente fala ditadura, parece que é um negócio assim meio pesado, um termo meio pesado. Mas percebe, por exemplo, que nas capitais as opções de vestuário são maiores, né? Já no interior, é o que rola muito. Se não é C&A, é Riachuelo, né? Não, mas sabe o que é foda? Que assim, saiu uma roupa lá na malhação, então é o que vai ser vendido. Meu Deus. Não interessa se é pro sexo masculino ou não. Aqui no Paraná é diferente. Aqui você olha pras duplas sertanejas e pras meninas que acompanham essas duplas aí. É o que dá a tendência pra cá, não é muito da capital, não. Tem muito ainda da cultura caipira. Caipira, né? Caipira de boutique hoje em dia. É as calças apertadas, as meninas de camisa, chapéu, boné. Puta, mina de camisa não dá, não, né, cara? É aquele caipira que nunca tirou leite da vaca. É, o caipira de posto de gasolina, né? Aqueles que não pega limão do pé porque tá verde, né? Esse negócio de estilo aqui, eu percebo. Vou com frequência aí pro estado de São Paulo, mas percebo que tem uma diferença grande. Mesmo que culturalmente tenha bastante imigrante, bastante, igual tem aí, aqui o pessoal tem muito sertanejo ainda. E agora com essas modelos plus size, você acha que tá mudando um pouco esse conceito de ser extremamente magro, de ser extremamente submisso, né, à ditadura de moda? Cara, eu acho que isso assim, é só mais uma oportunidade que a indústria tá vendo de vender. Existe público pra consumir roupa de gordo. Fazer a gorda acreditar que ela é gostosa. Fala, mesmo. Vamos falar modelo gorda, vai. Não é pra modelo plus size, isso não. Isso aí deve ser politicamente correto. Deve estar ligado, o McDonald's tá por trás disso aí. Uma conspiração, né? Deixa as gordas ficar gordas, tipo... Deixa as gordas gordas e a gente tem roupa pra isso aí, ó. Eu odeio costurar pra gordas. Odeio. Odeio. Odeio gordo, odeio. Odeio tudo que é gordo. Odeio. Nem aquela picanha assim? Não, eu sou vegetariano. Só como... Só como coisa sem glúten. Mulher então tá fora, porque sem glúten... Ah, não, eu sou bicha mesmo. Mulher não, credo. Mas é foda que assim, isso cria um negócio muito louco nas pessoas que, de repente, assim, precisa muito da opinião dos outros pra que vai vestir, blá blá blá, né? Pra postar no Instagram. Pra postar no Instagram. No Insta. Né? Fazendo o Duck Face, né? Que fala, né? Que tem vontade de dar um soco na boca, né? Cara? Quando eu vejo aqueles beiços todos. É por isso que o Rogério Skylab fala que entre cu e boca não tem diferença, né, cara? É tudo igual. Apesar do beiço estar em outro lugar, né? Mas assim, aí, cara... o beiço. Aí eu vejo que na rua, assim, muitas vezes, as pessoas usam determinados tipos de roupas que não tem a ver com o próprio biotipo delas. Não orna. Tipo... Não orna, acho que resumindo seria isso aí, né? Hoje tem muito daquele pessoal que precisa se vestir de uma maneira que não esteja dentro de nenhum padrão de moda, né? É aquele que se força a sair de qualquer tipo de rótulo, aí tenta misturar um monte de coisa pra poder parecer autêntico. Temos um aqui, o José. O José, sim. Esse All-Star verde, né? É, aí, mas aí cria um rótulo pra ele e chama ele de hipster, né? Pois é, então, pois até é. Aí o cara, a gente já rotula, né? Porque é aquele que tá tentando não ser nada, já é uma tribo distinta. Já não é nada, né? Quando ele tenta ir pra fora, ele já acaba aparecendo e se rotulando. É, né? A partir do momento que a pessoa se preocupa como ela vai vestir, pra ser julgada, ela já tá se enquadrando de alguma forma, né? Já tá se rendendo alguma moda, mesmo querendo ficar contra qualquer tendência. Você vê? Ainda bem que a gente chamou uns bichos pra participar. Essa é pra você, Zé. Nossa. Você percebe que algumas pessoas têm autoestima baixa por causa da aparência dela. Eu acho que um dos motivos das pessoas procurarem essas... É porque, tipo, ela não se encaixa no que tá na tendência de usar roupa, essas coisas, você fala? Eu acho que é principalmente em relação ao círculo que ela tá lá. Assim, eu já vi várias vezes as meninas conversarem e falar assim, tem 5 amigas, 4 são magras e 1 é gordinha. E aí eles tentam... Emagrecer a gorda, né? Isso. Emagrecer a gorda, pra ficar meio mais homogêneo o grupo. Se eu tivesse amigo saradinho, ia criar aquele constrangimento, né? Então, todos meus amigos são tudo gordo, então tô em casa. Ninguém vai na piscina mesmo, né? Foda-se. É por isso que eu sou do amigo contrário, feio vai também. Todo mundo e ninguém liga, porque tá todo mundo gordo. E antes tarde que mais tarde, estamos aqui com a presença da nossa querida, excelentíssima pessoa, gente boníssima pra caralho. Dá o cu pra ela. Espera que vocês me dão o cu, não vou saber o que fazer. Fala, Pandora, beleza? Tudo bem? Beleza. Nós estamos falando aqui sobre ditadura da moda. É, em resumo é, vou no rolê aí, né? No rolê não, vou aí nas compras e não acho uma roupa que preste, uma roupa bonita. Sai da Riachuelo, bem. Não, Riachuelo agora tem Star Wars, tem que falar bem dele. Pandora, a gente tava falando aqui dos motivos que levam essas pessoas a procurar esses tratamentos estéticos, essas correções, que não são por ordem médica, né? Que não são essas ações corretivas aí, muitas vezes uma cicatriz, alguma coisa assim, né? E a gente tava falando sobre a ditadura da moda, né? Trocando em miúdos, tá difícil de achar uma roupa legal pra usar, né? Você tá falando isso pra uma pessoa que sofre desses primórdios pra achar uma roupa. Agora é um monólogo, vai, monólogo, vai. Quando eu era criança, não achava roupa porque eu era grande demais, de comprida. Aí engordou e era comprida e gorda. Aí foi crescendo também, mesma coisa. Quando acha que serve em cima, falta embaixo, é difícil. Que merda. Mas eu acho também que ao mesmo tempo que a gente sofre uma ditadura, aquela coisa de não, tem que ser assim. Na verdade, tem que ser assim, entre aspas, né? Uhum. Porque é um bombardeio tão grande de mulher tem que ser assim, desse jeitinho, com esse corpo e tudo mais, que também tá rolando um movimento contrário, né? Tem que se aceitar do jeito que é o que pra mim sempre valeu. Tipo, eu acho que a vida a gente tem sempre dois caminhos. Ou a gente se ama e se aceita do jeito que a gente é, e foda-se o resto. Vixe. Ou a gente realmente se incomoda e fala, não, gente, meu nariz é torto, vou fazer uma plástica, ou tô muito gorda, vou emagrecer, ou tô muito magrinho, vou malhar um pouco pra pegar um pouco de massa. Então eu acho que é sempre ou um caminho ou outro que a gente tem que seguir. Só que algumas pessoas, nesse meio do caminho, escolhem o caminho do meio, que é entrar nessa paranoia mesmo de, não, eu preciso ser assim, eu preciso ser aceito, e que pra mim já beira mais um problema psicológico. Esse lance de ser aceito tem um porém. Eu já vi na internet uma moça que era gordinha, uhum, e aí ela fez aquela redução de estômago, uhum, e ficou muito magra. E só que aí ela falava, tá vendo? Olha agora, olha agora. Aí o cara pegou e escreveu embaixo. Antes era uma gorda escrota, agora é uma magra escrota. Ou seja, ela não foi aceita. É a mesma, né? Então, ela não conseguiu ser aceita por causa da personalidade. Exatamente. Tipo, ela é escrota, ponto. Se ela é gorda ou magra, não importa. É uma pessoa escrota. Aí não tem ela virar homem, cara. Ela vai então, ser um cara escroto. Vai ser um cara escroto. Não adianta. E os casos extremos, cara? Porque, assim, a gente vai falar depois sobre o hardcore, né? Algumas ações estéticas aí, algumas práticas, né? Que a galera faz, assim. Práticas. É, não tem outro... Algumas práticas, você quer dizer, né? Assim, o Elmer é aquelas bichas do interior que vence na vida, né? É, vai pra capital, mas ainda tem as raízes. É, né? Eu moro em Guaimbê. Tá pão com ovo ainda, né? Sim. Por exemplo, aquele maluquinho lá que... Eu não sei o nome dele, Hendrix, me ajuda. Aquele cara que tatuou todo o rosto com uma caveira, assim. Schoolboy. Que... É alguma coisa assim, né? Isso. É, que parecia do Misfits. Isso. Que fizeram agora uma reconstituição dele sem as tatuagens, né? Como se ele não tivesse... Não, foi propaganda da maquiagem. Ah, propaganda da maquiagem. É. Isso, creme, é esse cara aí mesmo. Tamparam esse cara tudo. É famoso, parece em filme, parece seriado. Mas isso... tem um homem tigre também, né? Não sei se vocês manjam. Ele já é um tiozão mais velho. É verdade. Que ele fez. Tem uns velhos tigrão, hein? Dos Thundercats. Ele fez modificações mesmo, tipo, fez modificação nos dentes, colocou presa, cerrou os outros dentes, ficar igual dentinho de gato, implantou bigode. Ele caga na caixinha. É sério, gente. Porque aqui em Marília tem uns tiozão meio tigrão, assim, que ele fala que é uma carona. Que abre a camisa vermelha até no meio da barriga, assim, e vai. Né? Aquela camisa de Nazona, tá ligado? Com dois botões fechados só. É. O cordão de meio descascando já de ouro falso. Aquele zinabre no pescoço. O cordão meio Calbi preto peixoto, já, assim. O cara tem tanto pelo que emenda o pelo do peito com o pelo da barba, com o pelo da costeleta. É, o cara... Exato. Esse é o perna, né? Mas eu ainda tô na moda, cara. É, né? Não, né? Não, tem o pessoal... Falando em moda, tem os caras que estão pegando pelos doces das aquecilas e fazendo trança. É o tubaco, né? Ah, não, pera. Então, entra nessas bizarrices. Faz a trança do subaco, tira do subaco, põe na cabeça e faz a trança. Eu queria saber a opinião da Pandora sobre as mulheres que não depilam o subaco em protesto contra a ditadura da moda. Então, eu não curto, eu tenho nojo, tenho nervoso. Eu tenho nervoso em mim, você imagina nos outros. É, são coisas assim que eu tento trabalhar dentro de mim pra me melhorar como ser humano e pensar, não, gente, cada um tem que ser do jeito que quiser, não tem que ligar pra isso. Mas pelo sovaco não dá. Só não pode feder, né? Porque feder atrapalha, não, independente... Não, gente, fede, piora. Mas também me incomoda em homem também. Porque eu acho que pode rolar, né? Tipo, dá uma acertada nas pontas ali, ó. O cara vai pegar o ônibus, quando ele abre, parece um leque de pelo. Assim. Vai do pra cotovelo até a cintura, né? É, o cara tá com bombril ali pela beirada da camiseta regata, desodorante, né? Rolão, sabe? Assim, com aqueles frocos de creme preto. Ai, gente, olha. Parece que nevou no sovaco do cara. Eu usava aquele... Você lembra do Speed Stick? Ah, eu passava aquilo lá, cara. Aquilo lá queimava e arrancava a pele, velho. Grudava na minha camiseta. Essa merda ia fazer o mal, né? Eu tirava a camiseta e saía um pedaço da pele, velho. Isso aí deve fazer o mal porque não fede, porque tampa os poros, né? Então não sai. Você, tipo, caga o suor. Ele cauteriza o sovaco, né? Aí tampa, derrete a pele. O Old Spice 48 horas é assim, gente. Você passa uma vez na sua vida, você não precisa usar nunca mais. Se não tomar banho, ele não sai, né? Não sai. Você lava a roupa, você bota lá de molho, bota o sovaco pra quarar com sabão de coco no sol, pra tirar do lado, não sai o cheiro. A pessoa esquece até o que é o cheiro, né, cara? Assim, nunca mais. Sai da onde, memória, que eu... né? Tem uma acomodação sensorial, o cara não percebe nunca mais o cheiro, tanto ficou. Exatamente. Cara, Speed Stick, agora eu voltei na minha adolescência. Caralho, né? Parecia um sabonete aquela porra, né? Nossa, cara. Oh, e era o único capaz de conter o meu cheiro, cara. O furtidão. Não, e as pessoas passavam aquilo em público. Né? Tipo assim, sei lá, acabou era chique, um jogo, né? De futebol. É, era chique. Tu dava uma atividade assim, não, terminou aqui, a pessoa atirava lá aquele rolon em forma de gel, sei lá, aquelas coisas que dava uma lisada na sovaca e achava que tá tudo certo. E aqueles em spray que destruía a porra da camada de ozônio e você esfregando debaixo do braço. Pois é. A parada acaba com a terra, mas você fica cheiroso, meu querido. É a consequência a gente tá vendo agora. Da Dilma, né? Desastres naturais aí, ó. Tudo quem comprou o Speed Stick naquela época. Os caras estão dizendo que eu sou feio. Dizendo, mano, é o feio da peste. Cara, e nos comerciais de TV aí, puta que pariu, né? Antes da gente falar, né, desses equipamentos milagrosos aí, dos sem produtos, feitiçaria. Né, eu queria saber, né, eu queria ouvir testemunhos de vocês, se vocês já... Olha. Já utilizaram de algumas dessas bugigangas, né? Ou já ingeriu esses tipos de... Nutri-Shark. Eu já comprei a iogurteira Top Term. Eu já usei AB Trainer, cara. Ah, é? Para tonificar, para tonificar os músculos abdominais. Cara. Mas você comprou esse um verdadeiro. Esse tem cara de ser o mais cilada, né? Foi naquela época que eu conheci o perna, cara. Você lembra? Eu tinha barriga perna rachada. Perna vendia, Herbalife, isso aí, né? Puta, mesmo. Você lembra, perna? Lembra, perna? É, o Hendrix era... Sabe o que é foda? Bombadinho, cara. O cara vai lá e compra o AB Trainers e acaba de ir lá e come um saco de bolacha... E vai no rodízio. Ah, não tá funcionando. Não, mas aí que tá. Você pode comer o que você quiser, cara. É uma cê equação simples. Você já vai pro rodízio com o negócio dando choque, entendeu? Porque a comida vai caindo no estômago, já vai... Já pensou aí? Você faz igual o Coringa, assim, tipo, cumprimentar as pessoas. Tipo, ah, dá a mão aqui. Um choque, ah, você tem Parkinson, tá dando, né? Choque. O AB Trainer era do choque? Não, o AB Trainer é aquele de fazer abdominais, que você deita no chão lá e... É mais fácil. Eu achava maneiro no comercial, porque o cara falava assim, é, eu consigo usar ele... E eu vendo TV... No meu trabalho! Você viu o olhinho só do cara fechando assim, ele é super confortável nas minhas reuniões e o cara com PowerPoint dobrando a barriga. E o cara com volume de 20 centímetros na barriga. Era o cacete de agulha da época, né? É, exatamente. Ele tomava um choque, a TV perto dele ficava com interferência, tá ligado? Ele zoava os ficava turma, né? Deve ter alguém usando aqui, então é. Que caiu energia aqui. Fez o gato pra ligar o bagulho. Tinha um camarada meu que ele comprou aquele da feiticeira lá. Elisbelt. Elisbelt. Me falaram, não sei. É, né? Não. Ele falou que ia usar. Eu nunca usei! Eu não usei, me falaram. Mas no comercial aparecia o cara então, usando no braço. Mas ele ia usar no braço, ele falou que ia usar na hora de dormir. Nossa. Que aí ele ia dormir e ele ia acordar, assim, esse Fortão. Período que ele passava dormindo, assim. O músculo ia estar trabalhando, então. Ginástica assim, passiva. É, cara, tipo... Faz o menor sentido, né? É, porque a pilha não durava a noite toda. Me falaram. Ia 14 pilhas da grande. Era um cinto do Batman. Teve gente que reclamou que, tipo, queimou, tá ligado? Nossa. Aí mostrava a batida da pessoa. aquela roda assim de queimado, porque o bagulho era super bom. Se ele... o time já não é bom, imagina o da 25. O da 25 você é ligado na tomada, tem, né? É, o cara tem um adaptador, porque ele já vem no 220. É um transformador. Aí o cara tem que conectar os fios assim direto na pele, não. É muito seguro. Esse cara precisa morrer mesmo. É, isso aí na cadeia o pessoal faz com negócio de chuveiro, né? Pra fazer Maria Louca. Choque, né? Maria Louca. Pra destilar a Maria Louca lá. Pra dar um grau na Maria Louca. Os caras estão dizendo que eu sou feio. Ô, mano, eu feio da peste. Feio é tu, miséria. Teve uma caralhada de produtos, mas eu lembro que tinha alguns cremes. É, queimadores de gordura, vocês lembram disso? Sim, sim, sim. A pessoa fazia massagens ali e diz que ia queimando a gordura localizada. Mano, na real, cara. Posso queimar o filme do Zé aqui ao vivo, então? Opa! Aí, olha lá! Opa! Começou a sessão. Ó, ninguém fala, aí, nada, sim, pra, ninguém fala nada pra gente não entrar no processo. Pois é, o Zé, vocês sabem que ele foi bem gordo, né? Então teve uma época que ele perdeu peso. E perdeu peso muito rápido, verdade. Mês aí passado, tinha, né? Verdade. Não tinha, ele perdeu, sei lá, uns 40 quilos, não lembro. Caralho! Louco, cara. Não, ele não pesa isso, pô? Não. O Zé, ele chegou a pesar quase uns 100 quilos. Isso na adolescência. Nossa, queria... Manda nudes dele. Caraca, assim, vocês não sabiam disso? Bom, enfim, agora ele só já foi. Fala que ele é esgordo, mas não assim, né, cara? Não, ele era... Não, ele... Eu tenho provas, depois eu mando foto nos grupos aí. Ex-combi. E aí, ele... E aí, quando ele estava fazendo o processo de emagrecimento, só que pra não ficar uma... Como ele emagreceu muito rápido pela dieta agressiva que ele fez, ele tinha que passar um gel na barriga pra ajudar a queimar e não ficar, assim, com as pelancas ou com as marcas. Ele fica igual o cara do Robocop derretendo lá. É, o processo como um todo funcionou. Ele emagreceu bem. Não sei exatamente qual parte funciona melhor que a outra, mas o mais engraçado é que um dia, na época da formatura dele, ele tava passando esse creme e eu acho que a gente tava com pressa porque ele ia sair. Eita, eu sei que esse creme, ele parecia um gelol elevado a milésima potência. O negócio seguinte, cheirava, né? Parecia com ácido, sei lá. Eu sei que o Zé passou isso na mão e passou na barriga, fazia parte do tratamento. A mão emagreceu e a barriga não. Não, na sequência ele foi mijar. Nossa. Nossa. Só emagreceu, a barriga não. Cara, não sei se emagreceu, mas ele gritava, hein, de ardência. Esse gel aí, eu tive uma experiência com esse gel. Vixe. Opa! Pior que o Lucas acreditou que foi pra mijar, né, Lucas? Que ele pois pôs é. Pôs a mão enganado. No pinto pra mijar, né? O quarto tava fechado, enfim. Eu fui enganado. A minha esposa, ela é adepta aí dessas terapias alternativas de emagrecimento, né? Então eu tenho algumas histórias. Opa. Uma dessas daí era um dia que eu tava em casa, aí ela virou e falou assim, ai, você não quer que eu te faça uma massagem? Ah, a voz dela não é assim, é só ela pelo fala suco, igual a merda, tá aí, eu gurtei na top 10. Troca a filha da sua mulher que tá o tape deck tá devagar. Quer que eu faça um iogurt? Vou passar iogurt nas suas costas, cara. Olha ele. Aí ela virou pra ele assim e falou... Minho, hein? Vou te... Quer que eu te faça uma massagem, hein? Casei com o Godines e não tô sabendo. Imagina o cara chega em casa e tá lá com aquele uniformezinho rosa. Aquela aba de boné maior que todas do mundo. Eu já trouxe essa maçã, professor. Vou só deixar um beijo pra ela. Eu te amo, meu. Não parece, mas eu te amo. Eu não falo, mas eu te amo. Não parece. Eu te abraço. Ela chegou pra mim e falou assim, ai, vou te fazer uma massagem, não sei o quê, mas tem que ser com creme que eu quero. Toma isso, Chaves. Você não vai negar, né? Aí eu falei, tem pegadinha nessa parada aí, né, mano? Não vou ganhar massagem de graça assim, sem ser penalizado, né? Olha o cara. É uma forma de prazer, vem sem uma cobrança na sequência. Ela, é, porque esse creme aqui... Ele queima gordura. Aí eu falei, caralho, eu vou derreter então. Vai ficar magro só nas costas, vai virar letra B. Retinho atrás, gordo na frente. Então, mas aí eu deitei e ela passou nas minhas costas, na parte de baixo, perto do pneu. Maluco, aquilo começou a arder de uma maneira. Escorreu pro rego, né, mano? Aquilo começou a arder. Eu falei, o que você fez comigo, caralho? Calma, Chaves! Saiu do pneu. Saiu do pneu e foi pro step já. Porque a parada parada começou a queimar. E já era, meu. Aí eu levantei, fui tomar banho e aquele troço ficou queimando e não passou. Nossa, você e jogou aí... água e começou a queimar mais, não é? É igual jogar no óleo. Então, aí escorreu pra perna, né? Não foi uma ideia. Não foi uma boa ideia passar água. Era só tomar banho no pântano bananeira, besta. O caldinho do rego, então. Nossa, velho. O brioco ficou liso. Foi um Ring of Fire, literalmente, viu? Mas tem coisas mais pesadas, né? Porque essas aí ainda a gente fica como trouxa só na história, né? Mas... Uns 30 minutos passa. É normal enquanto a coisa ainda tá fora do seu corpo. O problema é quando você começa a ingerir. Igual quando ela comprou aqueles shake pra emagrecer, que eu também fui tomar esses shake de emagrecer, mano. Pô, oh, isso deve ser uma bosta, cara. Toma um gole! Eu fiz um shake pra você! Ei, Chaves! Quer um pedaço do sanduíche de presunto? Não tem, só tem shake. Meu, isso daí é zoado demais. Porque ele é um doce sem ser doce. Como assim, cara? Ele dá aquela impressão de ser aquela coisa... Tipo, quando você lota um café de açúcar, de adoçante. É isso que eu falo, doce do adoçante, né? É aquele doce de adoçante. E o meu problema, eu sou pançudo, não é porque eu gosto de doce. É porque eu rodízio, como porcaria, né? É rodízio, entendeu? É carne com gordura e cerveja. Eu tô cagando e andando pra doce. Ela falou, não, você vai trocar sua janta por esse maravilhoso shake de chocolate. Ah, ela tava Nossa. Vendendo, cara. Certeza que ela tava ganhando alguma coisa. Foi falar maravilhoso, cara. Foi foda. Esse dia deu treta também. Já tu diz que eu sou feio. Ô, mano, eu feio da PEC. Ele é tu, você lembra do Seven Day Diet? Nossa, cara. Do Emerson Fittipaldi? Nossa. Era dele? É, e tinha aquele rice milk, que era o leite de arroz. Meu Deus, cara. Cara, era o Seven Day Diet, parecia aquelas comidas de astronauta. Ah, era um saquinho. Era um saquinho, prateado. Tipo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Véio. É verdade, cara. E aí mostrava ele e a mulher dele, né, cara? Come miojo, né, meu? Né, então? Mesma coisa. Ele deveria lançar um pra diminuir o nariz dele, né, cara? É. Tem uma bela... Seven Day Nose. Isso aí, cara, também... Só que eu não conheço ninguém que comprou isso daí. Esse Seven Day Diet. Porque fizeram muito, muito comercial no Amaury Júnior. Passava. Ninguém comprou. Comprado o Seven Day Diet. Se você emagrecesse em 7 dias, todo mundo ia ter comprado essa parada. É esse o negócio que eu acho, assim, tipo, a galera fala, ah, não sei o quê, faça isso pra emagrecer. Não tem nada que funciona. Pra você emagrecer, você tem que comer menos e fazer exercício. Se tivesse um remédio, a parada do cara tava que no mercado até isso, hoje, né? É. Exatamente, o cara ia estar rico. Se não funcionasse, tava no mercado até hoje, todo mundo tomava e todo mundo era magro. Emagreça dormindo e batendo punheta. Porra, tá bom, mano. Você compra a porra você do remédio. Você só dorme e bate punheta? Emagrece? É, o cara, esse cara ia ficar famoso pra cacete, isso daí ia dar certo. Agora não tem um remédio que faça isso daí. É igual pare de fumar fumando. Pare de fumar fumando. Isso, nós vamos colar esse adesivo num tamanho de um A3 em você. Igual o Homer, né? Que coloca um monte assim, né? E dá um barato nele, né? Ele passa na língua, né? E alguém já tomou o Coscark? Puta Nossa minha, senhora. Você lembra do comercial da Coscark? Não, que era com a escatena. Ah, você lembra, que a mulher do Aí passava ela assim, o cara, que Coscark, hein? Que merda, e né? Tinha o do Gaúcho também, né? Tinha o Gaúcho que fazia o comercial dessa parada. Nossa, é que Coscark é muito antigo, né, cara? Nossa, eu achava que Bolinha, né? Eu achava que Coscark é tipo casca, né? Tipo, Clube do Bolinha. Cortou a casca, Coscark, sei lá, algum trocadilho desse tipo. Mas eu não faço ideia, de onde vem esse nome feio? Não sei, cara. Lá, não faço ideia, cara. Ah, porque o nome é feio, né? É isso que eu falo, deve ser o princípio ativo, a casca de alguma coisa. É igual a Napion, né? Como é que nome feio? É, Anapion. Pô, oh, mas a Napion era bom pra caramba. Anapion é bom. Né? Esse é bom. Puta, esse sempre tem a que engolir o Anapion e não cuspir ele, né? E ainda vende, viu? Difícil achar, mas ainda vende. E o Tafman aí? Já falando desses processos assim e dessas coisas de beleza da natureza, eu passei por uma outra situação uns tempos atrás também com a Melina. Eu tava em casa, eu tava chegando do trampo, e o porteiro falou, ah, seu Bruno, tem encomenda pro senhor aqui. Era uma caixa que parecia um engradado de cerveja, assim. Aí eu falei, bom, não sei o que que é isso, peguei, mano, um troço pesado pra caramba. Subi, cheguei em casa, coloquei, eu falei, ah, chegou isso aqui. Aí a Mel olhou pra mim e falou, é minha argila. Aí eu falei, ai, argila. Ela já falou assim, é minha argila. É só a mulher do Ghost. Aí eu pensei nisso, eu falei, caramba, vai começar a fazer escultura, né? Vou ficar atrás ali, nós vamos fazer uns vasos de barro e tal, vai rolar uns... Vai rolar um gol. Não, não, é uma argila que eu comprei pra passar no corpo, pra enrijecer. Aí eu falei, pra enrijecer. Potencial nisso aí, né, velho? A potencial nisso, né? Vamos esperar, cara. Aí ela foi no banheiro, aí eu tava na sala jogando. A hora que eu olho pro lado, parecia o Coisa do Quarteto Fantástico do meu lado. Ela toda cheia de terra dura. Me ajuda! Assim, não tinha o que era do vulcão? Não tinha o que era, tipo, a lama do vulcão, uma coisa assim? Lama vulcânica da Idade Cristo. Esse que ela passou é argila vermelha. Então ela veio só como, tipo, como se fosse aquelas terra vermelha, assim, de interior. De Londrina. Isso, e ela parou do meu lado, toda cheia de terra, e olhou pra mim e falou assim, você não pode fazer nada porque eu não posso rir, senão vai quebrar toda a terra. Credo, cara. E ela ficou tipo um totem do meu lado, tipo uma estátua. Mas, Bruno, será que ela não viu na internet escrito assim, ó, argila que enrijece? E foi lá e comprou, mas é argila que enrijece, não é ela. Cara, ela virou um João de Barro. Ela virou um João de Barro. E ela ficou parada do meu lado, e eu jogando videogame, olhando aquilo, começou a me incomodar, porque ela parecia uma estátua parada do meu lado em pé. Podia parecer uma barata essa hora, né? Podia assustar as crianças, né? Nossa, então acho que eu ia zoar até morrer, né? Eu fiquei olhando, ela falou, se você me zoar, vai ter treta. Aí eu fiquei quieto, eu falei, eu fico com a estátua aqui do lado, né? Cara, podia aparecer. Ela teve que ficar 20 minutos... Ela ficou 20 minutos em pé, parada, imóvel, até a argila secar. E aí ela foi andando no corredor até o banheiro, igual aqueles soldadinhos de chumbo, com o pezinho foi preso, assim, né? Um pedaço de lajota de argila no apartamento inteiro, né? Ela soltou pedaço de terra pelo AP. Dá pra fazer um muro de arrímel com tanta... Se você rir, você vai limpar a casa. E eu não consegui entender qual é que foi. Ela é... E o resultado? Bom, olha a minha pele, como é que tá? Ficou a mesma merda, acertei. Tá com areia, tá com areia. Você tá com terra. Esfoliante. Olha a minha pele, tá suja. Oh, mas podia aparecer uma barata aí, fala sério, na hora. Pessoa, ela correndo, cheia de terra. Nossa. Ia ser maneiro. Cara, não, tem umas praias assim, não é? Não quero entender. Ah, é verdade, cara. Quando eu fui pra alguma das praias, tinha esse banho de argila. Palhaçada, né? Você vai, isso aqui é argila milagrosa. Lá em Natal, meu, é barro, né? Velho. Daqui a 5 minutos você tira. Ela não fez nada, mas é engraçado você se lambuzar de... É, você tira a foto, coloca no Facebook, pronto. Exato. Você fala, pô, que bacana. Ah, faz um clipe igual Sepultura do Território. Tô aqui na Lagoa da Coca-Cola, viu? É Natal, pega no meu pé. Papai Noel, o senhor de cavalo. Sim, meu filho, eu passei no Morumbi, mas não tinha mais viadinhos. Papai Noel, o que eu vou ganhar de presente? Você não vai ganhar nada, nada. Papai Noel não existe. Eu não existo. Eu não existo. Eu não existo. Papai Noel. Acorda, Nicolau. É a mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe, eu sonhei que Papai Noel não existe. Nicolau, Papai Noel não existe. Nicolau? Tosco Chanchada e o espírito natalino. Boas festas, chanchadeiros do Brasil. Se for beber, chama a gente. Vigilantes do Peso, alguém já... Não, esse é legal, cara. Esse é um programa? Ou existe uma polícia que faz... Um cara gordo e nós vamos vigiar ele, né? É um ladrão gordo, né? Não, engraçado assim que eu... Não agora, né? Que agora a gente, né, mantém uma barriguinha e tal. Mas o meu apelido de infância sempre foi Palito. Sempre foi vareta de bambu. Sempre foi Etiópia. Vara de cutucalu. E aí o cara do Vigilantes do Peso veio falar, você não quer fazer? Você não quer me oferecer pra mim, cara. Ele queria que você fizesse propaganda enganosa falando que você era gordo antes. Então, só se for, cara. Eu queria pegar você e um cara parecido com você gordo e ia fazer o antes e depois no mesmo dia. Só se for, só se for, cara. E aí, cara, eles sempre andam com aqueles bottoms, né? Não, não posso ajudar? Desculpa, então. Aquilo é um pires. Eles pegam um pires, pintam, é um vinil, coloca, né? Cabe a frase lá em Ariel 25. Lá no... Sim, isso porque você é magro, meu filho. Porque quando você é gordo, você tá com uma calota nas suas costas. A pessoa lá te persegue e a hora que você tá meio no campo de visão da pessoa e a pessoa no seu, ela fica tipo, sabe? Ela joga pega, o assim, no joga seu. O peito pra frente, assim, pra ver se lê o pirex que tá colado nela, assim, ó. Tipo, emagrece, emagrece. E você sai correndo, terrível. Ele taca, não sei, igual o Capitão América, tá? Joga um frisbee nas suas costas. É um escudo Capitão América na nuca. E aí, né, cara, eu trabalhava no escritório, aí eu vi dois caras do Vigilantes do Peso bem na porta ali, né, que é aquele negócio gigante escrito, né? Parece um MIB, eu, né? Eu simplesmente cheguei pra eles e falei assim, como? Porque tava escrito assim, aprenda como emagrecer, pergunte-me como. Como? Eu simplesmente, como? Aí um deles falou, ah, tá joia, me liga depois, então, né? o cara deve ter achado que era uma cantada. Depois. Como? O cara achou que era uma cantada. Ele olhou pra você e falou, eu também. Cara, aí nessa parada de estética, assim, fora dessas loucuras de emagrecimento, né, essas dietas malucas aí, é a galera da academia que começa a usar aquelas porras daqueles anabolizantes. Anabolizante. Adoro anabolizante. Meu, acho que... Anabólicos e esteroides. Como dizem, né? Acho que nunca na história desse país se ouviu tanta mulher falando grosso, né, cara? Você vê, cara? Greluda. Parece uma rola. Aquela voz de paniquete. Se bobear, ela te come, assim, né, cara? Eu comecei a gostar de mulher por causa disso, depois. Por causa do grelo. Grelão sarado. Eu parei de ir na academia, inclusive o Perna ia na academia também. Porque chegava assim, cara, você chega lá, você magrelo pra caramba e tal, você começa a fazer, os caras já começam a supino, te empurrar. Fazendo supino. Só com a barra, né? Os caras te empurram essas merda. Não, porque você tem que tomar isso aqui, ó, pra ficar igual eu, ó. Ó, meus músculos, ó, meu bíceps. Ó, sente meu tríceps. Eu sempre pego, sempre pego. Então, aí o cara começa já, tipo, sente meu glúteo, encoxa. Cara, aí não tem como você frequentar academia, velho. Se você é heterossexual, você não vai, cara. É muito estranho, assim, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas a impressão que eu tenho, assim, de algumas pessoas na academia é que ela se olha no espelho e se ela pudesse se comer, ela se comeria, cara. Ah, tem umas que devem fazer isso, hein, cara. Não, a maioria. Ela tá com os olhos, ela olha assim, cara, ela se deseja. É muito absurdo, cara. Você olha aquilo assim e fala, meu, esse aí saiu da realidade. Você não tem que esperar o desgraçado tirar foto no aparelho, né? Pô, no Insta, né? Elmer, você já teve vontade de se comer? Já, né? Eu vou mentir pra você, Hamilton. Eu não vou mentir pra você, Hamilton. Eu já tive vontade. Mas como eu sou gay, eu fiquei em dúvida. Será que eu tava tendo uma recaída? Ou estava sendo mais gay? Você se comer, você não é homossexual, você é autossexual. É. É verdade. Monossexual. Então eu vou me comer agora. Então eu vou me comer agora, foda-se. Foda-se, realmente, né? Puta que pariu, né, cara? Tem agora uma classificação, não sei se é nova ou é antiga, das pessoas que têm uma necessidade excessiva de ficar forte, tomar suplemento e se exagerar, que é o contrário da anorexia, né? Que eles falam que é a vigorexia. Então, assim, o nome é engraçado, parece mentira. Já tem até uma classificação médica pra isso. Caraca, agora, as pessoas que têm uma necessidade exagerada, viram até uma obsessão em ficar forte, em ficar sarado, em ficar trincado. Os caras estão chamando que isso é uma vigorexia. Ó, cara, isso aí é tudo coisa de canalha, velho. Porque é bichinho. Não, quando a gente ia lá na academia do português, lá no Largo do Sapo, levantava. Não tinha nada disso. O cara falava assim, ó, que suplemento, rapaz. Isso aí você come arroz carreteiro, já tá bom, já supriu já, velho. Levanta aquele bloco de cimento. Levantava bloco de cimento, aquele duas latas de tinta com concreto, tá ligado? Cortava o dedo, né? E aí era assim, cara. Era os aí sim, né? Era os marombeiros. Aí sim, cara. É, não tinha esse negócio aí de desnorexia, de sei não, lá mas o que aí. Aí assim, você vê que não só pra mulher, né? Mas aí tem algumas revistas aí pra público masculino que promete o abdômen sarado pro verão, né? Público masculino. Aí você tá sendo gentil, né? Tem o abdômen trincado em um mês. É, trabalhando 30 minutos por dia. Ah. Os caras tão dizendo que eu sou feio, não sei o quê. Ô, mano, eu feio da peste. Você vê nessas revistas de fofoca aí, né, pra mulherada, tem um monte de... Toda edição tem uma dieta milagrosa lá que vai deixar a mulher maravilhosa, né? Mas isso aí saiu do público feminino e, assim, eu acredito assim, que deve ter um público consumidor, assim, mais do que a gente imagina dessas porras aí. O cara não percebe, ele não consegue se olhar no espelho e perceber que o abdômen dele não vai se tornar aquele abdômen da capa em um mês, caralho. Talvez não, nunca, assim, talvez... Talvez nunca, né? Só queima aquela porra se ele ficar devendo pro traficante e entrar num micro-ondas lá na favela, né? Aí vai. Não, pior que isso... Eu conheço caras que já foram fazer aquela lipoaspiração justamente pra ter um abdômen trincado em pouco tempo. Só que os caras voltaram a desenvolver a barriga, engordaram de novo. Não para de comer, né, caralho? Não, então, cara, mas isso adiantou? Não, é. Então, continuasse a comer, cara. É. Gastasse tudo em... O cara gastou, tipo, 5 pau pra fazer lipoescultura e tal. Meu, com 5 mil, vai ser feliz, cara. Me dá o telefone dele depois. Não, e o cara ainda fica com depressão, cara. Uns caras que fazem diminuição de estômago. Pode comer. É, fica depressivo, fica, sei lá, meu. É porque vem junto com o emagrecimento, vem muita perda de vitamina e tudo mais. Remédio, você não absorve, né? Mais. Toma um monte de remédio, né? Comer é bom demais, cara. E o cara não deixa de comer, lógico que o cara vai ficar triste, vai entrar em depressão. Claro, porque a cabeça também não tá educada, né, meu? É, o cara tem que fazer, além do procedimento, né? Não é uma parada só física. Ele tem que acabar mexendo no psicológico. Por isso que vira e mexe, você vê cara aí que acabou fazendo essa parada. E aí, 6 meses, 1 ano depois, o cara voltou a ficar gordo. O próprio Chiquinho Scarpa, não sei se vocês lembram, ele fez. 2 dias depois, ele tava no hospital ainda, em recuperação. Tava tomando champanhe, comendo, não sei o que. Estourou os pontos do estômago. Eu acho que era quase morreu. A voz dele que é meio assim. O cara não aguenta 2 dias sem comer. Você imagina uma vida. Então, falando de novo dessa parada, você viu que eu dei até a pausa pra subir a música e descer a música, né? Pausa pra subir. Esse estagiário, ele já tá atento, já tá atento. Já. Um abraço, hein, Hendrix, um abraço, hein? Pô, obrigado, cara. Igualmente. Vocês também são homossexuais? Facilitou, a gente edita junto, a gente vai editar junto. A gente vai colar arquivo. A quatro mães. Falando nessas paradas assim, que você acaba ingerindo, tem um negócio que eu não entendo. Eu não sei o que acontece com as pessoas. É aquelas paradas tipo de urinoterapia. Não. O que faz um maluco falar assim, eu tomei água e agora eu mijei isso aqui e isso aqui vai me fazer bem. Não tem como, tá ligado? Tipo, Golden Shower. E outro é dessa daí, né? É, verdade. Isso aí. E ele tá tomando umas piabas agora. Eu vou falar pra ele, para de tomar xixi, cara, e treina. O alemão falou que ele é autossustentável. Não perde nada. Mas você precisa daquela maquininha do Waterworld lá, mano. Kevin Costner mijava na garrafinha lá, botava no sol e tomava de volta. É, tem umas freiras adeptas a isso, né? Aqui, pai, eu mijo de freira. Então, tem uma explicação. Onde você tem ido, hein? Como que o assunto vai falar em mijo de freira? Que você elimina... Algumas coisas que até são benéficas. Mas é o primeiro xixi do dia. É isso, é o primeiro. Não, tá errado. Sabe o que você elimina? Você elimina catota de nariz, cera de ouvido, cocô. Porra. Porra, talvez seja saudável. Falam que tem proteína. Me falaram. Suor. Remela de olho. Essas paradas não é saudável, mano. Por que o xixi vai ser o saudável? Ah, não, ele é o certo. A catota do nariz tá errado. Mas o xixi tá então, certo. Ah, você aí nunca comeu cocô bosta de nariz? Nunca? Você morreu? Não. Aquele é um que você puxa assim e no final é uma gotinha. É. Aí você fala, será que eu como? Esse daqui tá feio, hein? Tem uma lenda dos samurais lá, que na época dos imperadores... Adoro samurai. Isso são coque. Coque. Principalmente os coques. Coque de samurai. O samurai pegava uma criancinha lá e tomava o mijo dele, que acreditava que tava cheio de complexos alimentícios. Ai, cara. Complexos vitamínicos, né, da criança. E a juventude e a força, né, de um jovem. Uhum. Então ele tomava. Tá. Então, acredito eu que tenha surgido daí, uma das histórias, né? Começou a pedofilia. Pois é, o cara tomava direto da fonte. É. Eu tive não com essas paradas malucas aí, né? Lógico, né? Longe desses. Te falaram dessas, também, né? O Perna dessas, tomava direto da fonte também. Essa zoeira aí. Chupava de canudão. No caso dele, pra fazer isso, é só olhar pro lado. Né? Mas eu fiz uma vez, assim, eu fiz duas vezes. É, eu fiz uma desintoxicação uma vez, né? E eu também fiquei na clínica lá. Ele e o André Ilha lá, o Rafael Ilha. Rafael Ilha. Oh, eu não aguentava. Com baiá, com violão na fogueira. Eu tava sonhando com berinjela já, cara. Eu não aguentava mais. Como assim, cara? Sonhando com o pau dele. Eu tinha que tomar suco de berinjela com laranja de manhã. Nossa, ô louco, credo, nossa, cara. Nossa, você tá brincando, cara. Era horrível, cara. Não, era horrível. E eu, tipo, foi o quê? Acho que 30 dias direto, assim, no café da manhã, tomando esse suco maldito. Berinjela, cara, é muito feio, né? Desses seus nome aí. É o nome de borracheiro, né? Então, o berinjela. Assim, na época deu certo. Na época deu certo. Aí chama o berinjela aí pra zaga. É, aqui na BR tem a borracheira do berinjela. Já foi lá, cara? É mó negão, cara, o berinjela. Ele é roxo. Desse lance de suco, tem o suco de couve também. É o tal do detox, esse negócio da couve, laranja, gengibre, o cacete. É, mistura isso, essas coisas aí. Se você olhar meu congelador agora, tem uns copinhos cheios de polpa de abacaxi e é com uma forminha de gelo cheia de coisinho de couve, assim, de massa de couve congelada. Cara, não é possível, cara, uma pessoa viver feliz assim, porque os Grace, sei lá. A Kira Grace fala que ela nunca sentiu o gosto do chocolate, ela não sabe o que é isso. Só toma aquela maldita sopa dos Grace 3 vezes por dia. É sopa até abacate no meio da comida dos caras. Pra quê, cara? Pra quê, cara? Pegar o Malvino Salvador, engravidar dele e ficar rica, pronto. Oh, e ela ainda tá, né? Ah, tá, mas imagina uma mulher dessa peidando a sopa Grace, cara. Não dá, velho. Por mais amor, que você tenha, por mais gostosa que ela seja, não dá pra você tragar aquilo lá, cara. Você ali numa sexta-feira, tomando. O Malvino Salvador faz 69 apreensivo, assim. Se escapulir. De óculos de natação, né? De óculos de proteção. Com máscara de soldado, né, velho? De boa, eu ia ficar esperando na portinha com o isqueiro, velho. Aí ia queimar tua cara. Não, você fica de lado, assim, né? A Kira Grace solta um peido e ele dá os 3 tapinhas, né? E fica sem sobrancelha, né? Queimou tudo. Nossa, tá chamuscado. Que só o cheiro você já perde o bigode, né, cara? Derrete. Puta que pariu. Oh, mas os caras é louco também, né? Os caras colocam abacate no meio das comidas, sopa lá. Cara. Não, é um negócio nojento. Parece o vômito do velho Grace, cara. Do velho Grace, né? Deus me livre. E é uma rotina dos Grace lá, é uma rotina militar, cara, pra poder levar o nome Grace, né? Eles não admitem, cara. Caralho. Nada industrializado, eles plantam lá os negócios deles lá. Será que é por isso que algumas pessoas aí, né? Algumas mulheres, por exemplo, isso é mais usado por mulheres. O silicone na bunda, por exemplo. Cara, não é eu conheço uma mulher que tem. A mãe de uma amiga minha colocou silicone na bunda e nos peitos, recentemente. Tem gente que põe na panturrilha também, né? Porque a panturrilha é a parte mais difícil de trabalhar, né? Você vê os caras, tudo triângulo, né? Você preguiça. Nasce com panturrilha ou você não ganha. Porque... É, então, silicone na bunda, imagina assim, cara, você pega e dá um tapão. O negócio dá aquela balançada, frio. Né? Igual da barriga do Homer. Igual o Homer. Não, ou fica deformada, né? Igual da Valesca Popozuda. Sai de lado, né? Sai de lado, assim. No frio, como é que deve ser, cara? Gela aquilo lá? Certeza. Sei lá. Não, mas sentar no banco, mas tudo bem. Tudo bem. Termostato, você regula e ele... Ó, no peito tudo bem, né? Tem internet das coisas. Tem silicone no peito que fica da hora e tem uns que fica feio. Mas na bunda eu nunca vi um. Você fala, nossa, esse foi legal. Eu só sei que a mãe dessa minha amiga colocou. E ela contando da dificuldade que foi no pós-operatório, mas eu também não vi, não conheço. Porque se você sentar, a massa já era, né? Fudeu, pois é, você tem que estar um tempo dormindo pendurado, de cabeça pra baixo, não sei como é que funciona. Caralho. Não, de cabeça pra baixo vem pra nuca. Vocês já pegaram num peito com silicone? É um peito triste, cara. E eu particularmente acho feio, eu acho feio. É um peito triste, porque fica aquela o mamilo, assim, fica meio vesgo, cara, fica meio, sei lá, e é uma bola, cara. É um peito que responde, sabe, assim, é o teu... É solto, né? É igual quando você pega no seu, a sua patela do joelho aqui e consegue mexer ela, assim, é a mesma sensação. Então... Eu sou obrigado a discordar, viu? Porque McDonald's também é artificial e eu não reclamo de comer, tá ligado? Se reclamar, vai apanhar também! A gente come, mas sabe que sim, não é a melhor coisa que a gente tá comendo, mas come. Eu acho que feito com silicone depende muito, assim. Porque, tipo, tem primeiro que tem vários formatos de silicone, de prótese. Tem que ser o gota, né? O gota. Depois tem vários... É, o gota é o melhor. As técnicas de se implantar aquilo lá, ou é por cima, é por embaixo do músculo, ou por, enfia pelo sovaco, pela axila, ou não sei o quê. Músculo pela axila, pelo umbigo, me falaram. Na minha clínica, só implanta pelo umbigo. não adianta pegar uma mulher minúscula, minhãozinha, não sei o quê, e falar, não, põe 700ml de silicone em cada peito. Óbvio que isso, vai ficar estranho, horrível. Mas nenhum tipo, também ia ficar feio, né? Vamos combinar, 210, 230, sem colocar pelo mamilo, sempre pela parte de baixo. É. Pela umbiga. Não biga. Lembrei, tem uns caras, e aí assim, beleza, mulherada ainda faz pra dar uma modelada e tal, assim, beleza. Algumas, né? Algumas, né? Algumas só pra chamar atenção mesmo e querer exagerar. Eu acho que é pra valorizar o cachê. É, eu conheço algumas que, tipo assim, é investimento. Você faz podcast, você ganha um dinheiro, você investe no seu computador. Elas vivem da vida. Então elas têm que investir, né? Colocar um processador melhor no peito, né? Tem que colocar uma memória maior na bunda. Na memória não. Memória, não tem uma não. Doida aí que ela quer ter o maior peito da galáxia inteira e não sei o quê? É uma alemã. Tá com 20 litros já. Então, 20 litros? E chuta o balde. Tem outro que explode essa prótese de silicone. Cara, não, sério. Do mar, explodiu o silicone. Ó, quem puder aí pesquisa. Mayra Hills. Cara, 20 litros, velho. É bizarro. Ela fala é um tanque de gasolina do carro. Não. Não, acho que é 10 litros por peito, né? 20 no total. Ufa. Agora não é bizarro, beleza. Ufa, só 10. Você faz uma espanhola com ela, você inteiro. A espanhola entrando. Você faz a Europa inteira. Faz a Europa inteira, você entrando você fica, assim, né, cara? Você bisunta você todinho. Aí fica no meio, assim, você fica passando lá dentro, igual no Play Center. Né? É quando você entra na Eva, né? Do Play Center. Cara, mas acho que o celular do decote é uma estação telefônica também. Um orelhão, né? Uma antena da Vivo inteira ali. Então, mas aí tem os caras que... os caras não têm massa muscular e os caras botam silicone, cara. Cara, imagina isso aí ficando velho. Fica redondinho. Porque quando o cara fica velho e o cara é musculoso, ele vai ficando gordinho. Uhum. Vai caindo. Agora esse cara não, ele vai ficar... Tipo o Mestre Kami, né? Vai ficar velho e com aqueles velho músculos. E velho e forte. É ridículo, cara. E tem uns casos, até na internet foi um viral aí, de uma senhora, já dos 90 e poucos anos, na praia, com um peito de silicone, cara. Então ela, tudo caída, parecendo uma múmia. Igual Mun-Ra, né? É, igual Mun-Ra. E aqueles peitos, cara, firme. Firme. Era a única coisa firme na vida. Igual a Dercy Gonçalves, né, cara? Era mais duro que o osso dela. Porque ela tava morta, o silicone manteve ela em pé ali, mas ela aquecida. Já era pra ter caído. Era uma cápsula, né? Manteve ela aquecida. Vamos falar dos famosos? Daí quando falam mal de mim. Então, desses famosos, cara, tem um caso bizarro. Meu. Que é a Angela Bismarck. Ela quis entrar, né, pro Guinness, sendo a pessoa que mais... Tem nome de navio, né? É, que mais fez operações plásticas. E ela tem um caso curioso, que ela foi casada, né, com um cirurgião plástico. O cara morreu em circunstâncias estranhas e ela casou com outro. Fazendo cirurgião verdade, plástico. Cara. Ela gosta de ter o cirurgião defina perto. Circunstâncias então, estranhas. E ela teve aquela lenda urbana, né, que todo mundo acreditou, que ela queria colocar um terceiro peito, né? Teve. Sim. Lembra? Ela, não? Foi ela? Foi ela. Não ter colocado, mas teve uma mulher vocês que colocou, pegariam, né? Pegariam uma mina com três tetas? Ué, depois que já tá lá, fodeu, né? Já é. Ah, melhor sobrar do que faltar, né? É. Não dá pra deixar uma de canto e aproveitar as outras duas só? Tem que tampar do meio, assim. Não, imagina passar a cara no peito. Parece quando você passa, você tá na estrada e passa naqueles fria cu, assim, sabe? Aquele... Esfria cu. Eu colocaria um terceiro braço pra pegar numa mina com três peitos, assim. Eu... Ah, não, três braços ia ficar estranho. Eu quero ver apresentar pro pai e pra mãe, filho. É isso que eu quero. Imagina a pessoa comprando sutiã. Apresenta assim. Ela de roupa, né? Você apresenta suas namoradas peladas. Você chega a namorada pelada em casa, fala, opa, namorada. Fala, filho, pai, você tá namorando um unicórnio. Dá uma olhada, vê se tá do seu gosto, né? Tá um unicórnio. É um unicórnio de teta, porra. É o Tiamat de teta. Ai, o que ela tem de diferente? Ela tem 3T, tá? Põe pra fora, amor. Mostra pro meu pai aqui. Antes que sua mãe veja, né? O caso mais recente... também ela colocou no açougue, né, a gordura também. É que foi a mesma coisa que o Ken brasileiro fez, né? Dá uma aflição olhar aquele Ken brasileiro, meu. Eu não preciso olhar mais, ele já morreu. Para de olhar. Ah, tem outro agora, né? É, tem o gringo, né? Já não, tem gringo, outro brasileiro agora também. Ah, é? É que eles não se gostavam, eles brigavam todos os dias na internet. Sim. Quem brasileiro e quem americano? Não, quem brasileiro, tipo, o primeiro quem brasileiro com o segundo quem brasileiro. Minha esposa trabalha no Hospital do Câncer e ela comentou que excesso de cirurgias plásticas e modificações pode influenciar diretamente no desenvolver um câncer. Caraca. Pô, e aqueles travecos que põe no, na agulha mesmo? Pô, tinha aqui que trabalhava na BR. Ele trabalhava aqui na BR e colocou silicone industrial, sei lá, na teta. É industrial. Na bunda. Aí desceu tudo pro pé. Nossa! E até hoje ela trabalha aqui e ela é conhecida como pé de elefante. Não tem como tirar a dor. Imagina a dor que é essa bosta aí, cara. Você é louco. Sabe aquelas não, pior véia, é o cara que aquelas, paga ainda. Aquelas velhas que tem trombose? Nossa. Gente que bebe demais tem o pé inchado? É, tipo perna. Perna, pé inchado. A que ponto a pessoa chega assim, sabe? Porque, meu, você vai aplicar uma parada ali na base da seringa ali, tudo tosca. O silicone industrial ali, sei lá, de usar aí na construção. Comprou lá na Rolauto, né? E lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, capitais grandes aí, os gringos vêm só pra pegar esse traveco aí, cara. Sim. Quanto mais lixo... É, eu tava vendo estudando a pauta. Tava vendo um depoimento do pessoal aí. Também na época do Hollywood Rock, quando veio Nirvana, a Courtney Love queria um travecão desse, mas queria, tipo, aqueles lixo do lixo a mesmo, macumba, cara. A macumba mesmo. A macumba mesmo, boneco de voodoo. É, e vai ver que os que ficam mais parecidos, assim, vai embora, né? Aí casa com gringo, aí... Casa não com deixa italiano. Não deixa viajar, pelo amor de Deus. Aí vira aquela mulher, ela acha que eu tô na pior, também. A gente já tá falando aí de famoso. O que aconteceu isso aí de casar com gringo foi Inês Brasil. Sério? Ela é casada com um alemão. Não o nosso alemão aqui, casada com um alemão. Casada aquela porra lá? Era boa pinta, assim, tal. Sabe aqueles viadão bonito? Viadão viçoso, eu né? Eu jurava que ela era um traveco, cara. Acho que todo mundo jurava. Eu estranhei quando falaram assim que ela era uma mulher de verdade. Uma mulher, cara. Eu não sei eu a cara dela. Eu descobri que ela era mulher quando eu vi as filhas falando. Ela fez dela. Vídeo pra entrar, ela queria entrar no Big Brother. Então nem, ela ela da piscina, não. Não, essa é a Marilac. É a Marilac, é verdade. Não, a Inês Brasil, ela apareceu na mídia porque ela queria entrar pro Big Brother. Então ela começou a fazer vídeo. Ela só canta uns bagulhos. Isso, ela canta funk, ela canta de tudo. E ela fala, graças a Deus, graças a Deus. Então, cara, ela é muito bizonha. E ela fala alemão fluente, cara. E ela caiu no pornô caseiro aí, né? Com cara, tocou né? com o Google Boy. Nossa, eu não sabia, novidade. Eu sabia que era mulher. Mas não é aqueles viados capados, não? Sei lá. Não, é mulher mesmo. Sei lá, é mulher. É mulher mesmo. É, cara, é um animal. Tantas modificações, que agora tá aí desse jeito. Quando eu vou pra praia, eu vou pra umas praias boas. Olha aí. E tem uns gringos, cara, que vê umas mulheres feias pra cacete. Tanhaém. E fala, nossa, que lindo, ó, que lindo. Ó, e os caras ficam apaixonados, cara. Eu falo, Jesus Cristo, cara. Na época de guerra, qualquer buraco é trincheira, mano. Em briga de saci, todo chute é voadora. Então, mas aí, é o que a gente tá falando, o que é o padrão. Porque, por exemplo, vem os caras da Suíça, vem os caras lá da Dinamarca, e lá, meu, pra gente só tem princesinha. Sim. Na Dinamarca só, só tem que os caras veem uns dragão lá. E os caras ficam apaixonados. Eu conheci um cara aqui em Marília, que o cara veio lá da Irlanda, e eu vi o cara perdido aqui, sabe aqueles gringos com aquelas roupas de bananeira? Vermelho, né? É vermelho, assim, né? Eu falei, meu, esse cara não é daqui. Roupa de bananeira. Aí eu perguntei de onde que ele era, né? Tipo, seu barriga no Acapulco. Isso. Assim. Aí eu perguntei, né? Em inglês. Seu barriga! Não bota minha esposa no meio aí. Não vai zoar minha mina, não. Aí eu perguntei pro cara, né? Se ele era daqui. E aí, cara, ele pediu pra eu levar ele no endereço lá e tal. Cara, a hora que eu vi a cara da mulher, velho... Eu falei, cara, volta. Volta, velho. Deu ruim. Lá na Irlanda deve ter umas mulheres mais bonitinhas, cara. O cara largou tudo lá e veio, cara. Olhou pro cara e falou, it's a trap. Bino, it's a trap. Bino, it's a trap. E tá casado até hoje, cara. Putz. Caralho. Conheceu pela internet a mina? Conheceu pela internet. Puta, aquelas fotos... Aí o cara veio... Aquelas fotos tiradas de cima, assim, parece que é peitudo, mas é gordo. Não, então, mas o pior é a hora que o cara olhou, foi tipo o olhinho do Chaves quando viu a Pops, né? Que, o coraçãozinho assim, o cara pirou, cara. Eu falei, meu Deus, cara, né? É que ninguém pega, cara. Ninguém pegaria essa mulher, cara. Tá vendo como o nosso padrão aqui é alto? Não, como a gente é exigente. Mudar. E a mulher natural. Nossa, a economia é uma merda, mas as minas são da hora. Pois é. Ela deve ter prometido helicóptero invertido pra ele. Eu não sei se é o segundo ou se é o primeiro no ranking de número de cirurgias plásticas, né, o Brasil tá. Acho que sim. Acho que é o primeiro, né? Acho que é o primeiro lugar. É umas 1.500 por dia, né? Nossa, não, É absurdo, assim. É um número bem alto. O meu irmão, ele trabalhou na parte meio de segurança de uma grande faculdade aqui de São Paulo, de gente com muita grana. Ele falou que lá não tinha mina feia. O pessoal que era feio, os pais mandavam consertar, tá ligado? Não tinha erro. Ele falou que ele ficava olhando o pessoal entrar e sair, e às vezes eles ficavam brincando entre eles ali pra procurar se conseguir achar alguma mina feia. Não, essa daqui eu não ia ficar, não sei o quê. Mas é foda, né? É o que você falou. Tinha... padrão era como se fosse uma forma. Tinha que ter uma etiqueta mesmo. Mas o foda desse negócio de cirurgia. Imagina você casa com uma mina dessa aí que foi toda feita no centro cirúrgico. E se ela aí... desmonta? Não, você tem um filho, nasce uma desgraça. A DNA não entrega, corrige, né? O pai dela entrega a mão dela e um manual de operação, né? Tudo onde foi mexido, né? Assim, ó. Aqui rebocou a massa corrida. Uma foto com o projeto original e depois da alteração, né? Aí você fala, eu queria que nosso filho tivesse seus olhos, né? Nosso moleque parece um zumbi. Esse negócio de, tipo, casou com uma mina bonita e nasceu um filho feio, não sei o que e tudo mais, tipo, completamente diferente, não aconteceu isso? Tem um caso famoso. Você lembra do Prince, o cantor? Lembro. O Prince, ele fez um concurso pra eleger a mulher mais bonita. Tipo, ele queria aquela Carmen Electra. Só que ele teve um filho, cara, que morreu, cara. Porque ele nasceu com deformidades. Nossa. O Prince era hétero? Ah, não sei, mas é igual o Gugu, né? Michael Jackson. Entendi. O Rick Martin. O Michael Jackson é um que fez uma caralhada de cirurgia também. E né? Tem um brasileiro que ficou igual a ele. O filho dele nasceu branco, né? Foi Não, mas não é DNA dele, não. Ele escolheu lá. Ele pegou um monte de porra lá e falou: essa aqui. essa vai. Essa sim, essa não. A mão foi selecionando assim, né? Deixa eu ver que porra é. Não, essa. Ele escolheu mesmo. Não tem DNA dele. Ah, ele foi no supermercado de porra lá. Ah, é? É, ele escolheu e pegou da enfermeira lá. Achei que tinha, assim, não. Nasciam umas crianças. Não, porque eles eram quase albinos, cara. É, porque, assim, achei que era mais por causa da mãe. Não, né? É filho biológico só da mãe e de um doador. Ele não tem filho com a... Ele casou só com a filha do Elvis. Não, só casou com a... Priscila Presley. Será que ele realmente tinha uma doença que provocou que ele fizesse aquele tratamento pra ficar branco? Ou é realmente... Não, isso aí acontece mesmo. Liga, é uma doença que existe, com certeza. Agora, eu nunca vi uma imagem do Michael Jackson quando ele ainda era moreno. Com manchas que representam. Olha ali, tá vendo a prova de que ele tinha vitiligo? Eu acho que ele nunca deixou, né? Isso. Maquilagem. Então, mas a vaidade dele não permitia. Exatamente, isso daí, a vaidade dele não ia permitir. Exato. Isso daí, né? Então, mas se fosse também no caso... A primeira, ele se pintou de... É, corpo, mas se no caso dele fosse só essa questão de saúde, ele teria feito o clareamento pra não ficar com nenhuma mancha e beleza. Mas aí o cara foi pro cabelo, pro nariz, pro formato do queixo. Então, mas tem uma história aí. Mas o nariz e o queixo por causa da LaToya Jackson, né? Os caras falam que ele tinha um pouco de obsessão pela irmã dele e tal, porque acho que quando ele ia fazer uma cirurgia ou outra, acho que ele usava meio de referência a irmã dele. Então, isso aí, cara, eu lembro que tinha saído acho que no final dos anos 80, um seriado, que era os Jacksons. Eu até procurei na internet pra baixar, mas não existe isso daí, né? Mas passou. O Michael Jackson, ele tinha ódio do pai. Por toda aquela história de bater. Então, ele não queria nenhum traço que lembrasse que ele um dia foi da família Jackson. Caralho. Então, por isso que ele fez essa mutação. Então, foi uma obsessão, não pela irmã, mas por não ser da família, por diferenciar do pai dele. Né? Renegar a família dele. Exatamente. Isso vai além da questões de fama, essas coisas, né? Isso. E tem um brasileiro que é igual ele, cara. Ele também fez uma série de cirurgias e ficou igual, cara. Igual ele moreno, igual ele branco. Igual ele no final da vida, né? Independente do motivo, que é óbvio que ele exagerou e ficou bizarro, né? Ele poderia ter realmente tirado os traços que lembrasse a família dele, já que ele queria renegar isso, e mesmo assim mudar algumas coisas. Só deu pro fato ele ficar branco, pronto. Pô, meu, o cara entrou na faca de tudo que é tipo, né? Ele fez uma e aí, tipo, deu merda. Isso. Aí ele foi fazer a segunda pra consertar a primeira, tem que fazer a terceira pra consertar a segunda, a primeira. Nossa. E assim foi indo. Aí já entra no caso do Mickey Rourke. É a mesma coisa do Mickey Rourke. Ele quis economizar, pô. O que aconteceu? Que o cara, como que não dá certo cirurgia com os melhores cirurgiões? Devia ter pago os melhores, né? Aí vai... É. Ou seja, é exagero do cara. Não foi no meu clínica, não foi no meu clínica. O Dr. Hollywood mesmo? Sim. O Dr. A? Oi. Às vezes ele fala, né? Pode falar. Sai algum programa e ele fala muitas vezes, cirurgia no nariz, você faz uma vez, você inutilizou o seu nariz pro resto da vida. Que não tem enxerto, né? No... Vanderlei Silva que eu diga. Você não usa mais pra respirar, por exemplo. O Vanderlei Silva, quando ele fala assim, ah, por quê? O nariz, ele perde a função respiratória dele e adquire apenas uma função estética. Que bom, e quanto mais você mexe, pior fica. Uma vez eu vi uma entrevista do Michael Jackson, ele jurava de pé junto que no nariz ele nunca mexeu. Não, quem mexeu foi os outros. Casa, né? Ele guarda em casa pra ninguém mexer. Então, esse negócio de dar errado, assim, o Mickey Rourke, né? Deu errado várias vezes e tentou. Ele ficou bizarro também, né, ele, cara? Ele tá derretendo, né, cara? Quando eu vejo ele de Marvin, nossa senhora, gente, meu coração tá chegando. Puxa, uma parada mais rústica. Você é louco. Rústico não, ele parece feito de sabonete, cara. Pois é. Esculpido em sabonete. É, em pedra sabão, né? Mas ele foi por causa das porradas, né, que ele foi. Tomou na época de boxeador, destruiu, né? De luta, né? Os caras consertaram mais ou menos o que sobrou da parada, né? Ele parou de ser ator pra ir pra luta livre. Aí os caras arrebentaram a cara dele e a galera se virou com o que tinha ali, tipo, foi Discovery Channel, tipo, obras vamos da engenharia, ver, tá ligado? Fazer. Vocês têm essas peças aqui, vocês vão ter que consertar, mano. A cara dele parecia ter sido o Romero Brito que fez, né? Ele ficou parecendo aquela socialite. Jocelyn Wildenstein. Wildenstein. Então, ela parece o leão do Mágico de Oz, né? Parece mesmo, cara. Eu quero um coração. Isso você pode falar que a cirurgia que deu errado, meu. Porque não é possível que a mulher sentou num brainstorm ali com o médico e falou, ó, eu quero ficar assim. É, sem chance, num cara, brainstorm. Sem chance. Se sentou com um médico pra fazer um brainstorm, o resultado foi bem aquela coisa de cada um queria fazer uma coisa, né? O médico e uns 12 estagiários. E aí a gente entra nesse outro lance também, de uma famosa aqui do Brasil. De várias cirurgias que não deram nem certo nem errado. Que é da Tati Quebra-Barraco. Ela fez 26 cirurgias e ela foi proibida, cara. Sério? Não Cê pode tá mais brincando. Fazer. Os caras conseguiram consertar muita coisa ali, mano. Não, mas acho que ela foi proibida porque não dá resultado, né? É, então. Pô, mexe, mesma bosta. Fica aí mesmo, assim, caralho. Vai embora. 26. Vai embora, vai. Ó, 26 cirurgias. Eu queria saber aonde. É por dentro. Só se foi na simpatia, né? Personalidade. Mas você pega umas fotos dela antes, tava zoada a parada, hein, mano. Agora tá beleza. Agora não, tá bonitão. Não tô falando que tá beleza, mas não, agora tá beleza. Ver um progresso gente, aí. É tipo Carla Pérez. Não tá bom. Os caras estagnaram na tecnologia. A Carla Pérez foi um caso que deu certo, né, cara? Tem uma foto dela famosa que ela tá parecendo possuída por Satanás. Ah, ela parece que tá virando um super saiyajin, assim, ó. Nossa, cara, aquilo lá era... Pensar que a gente batia punheta pra ela naquela época. Deus me livre, meu Deus. Aí depois fica reclamando que os gringos vêm pra cá pegar traveco. Tá vendo? É a mesma coisa, né? Mesma e a Geisa Ruta também, né? Não, essa deu uma... Essa não, também essa não tá parando, certo, né? Essa soube capitalizar. Essa deu certo. Só deu certo. Ela disse que até o fim do ano tá igual a Gisele. Da Geisa Ruda, fizeram um teste, isso naqueles programas, né, de domingo. Tiraram uma foto do corpo dela, da bunda dela, sem a cabeça. Por que você tá vendo TV de domingo? Você tá vendo não, pra, aberto, pesquisa, cara, pesquisar tá pra pauta. Aberto. É pesquisa de pauta. Ah, faz um ano que você tá pesquisando a pauta. Pegaram duas fotos, uma dela sem a cabeça e uma da Gisele Bündchen sem a cabeça. E levaram na rua e falaram assim, ó, pros caras, né, pros humanos mesmo, assim, ó. Qual que você acha mais gostoso? Qual que você pegaria? Cara, todo mundo pegaria outra. A Geisa Rusa. A Ruda. A Rusga. Eu falava, não, esse é o corpo da brasileira. É isso aí, o brasileiro gosta de carne, o brasileiro gosta de bunda. Aí quando falaram assim, não, mas ó, você rejeitou a Gisele Bündchen e vai ficar com a Geisa Ruda. Aí os caras, oi, peraí, não dá pra... Caraca. Aí um cara, o Patreon, cara. Cadê o Patreon, cara? Esse aí escolheu errado. Caramba, escolheu errado, hein? Sorte que eu tenho um preparo físico aqui dos... Ah, caramba, cadê, cara? Sorte que eu tenho um preparo físico aqui, eu já rolei aqui no jiu-jitsu. Essa já praia... deu um mata-leão aqui. Deixa eu tirar esse pedaço do bolo. Tremeu até aqui, mano. Mano. Ô, cara, eu já falei assim, opa, já peguei no armlock aqui e falei, ô, louco, cara. Caralho. Quase caguei na calça. Ué, mas... Quase que eu caguei na calça. Achei que era um raio aqui, mano. Puta que pariu. Tá vendo? Fala mal da gente. Ah, caiu depois de velho. Tá tudo dizendo que eu sou feio, não sei o quê. Ô, oh, mano, eu sei da peste. Teletubbies. Mas assim, no caso, por exemplo, tem algumas mulheres que ainda dá para ir por amor à pátria, assim, tipo a Gretchen. Não, peraí, né? A Gretchen se jogar uma bandeira na cara dela. Ah, cara, você assistiu Conga lá, Conga? Tem que jogar uma bandeira Na Thumb hoje do que na Gretchen, cara. É vale pela história, mano. Você dá um tapa na mesa do bar, olha pros caras e fala assim, comer a Gretchen. Porra! Só se você tiver num barco com a galera de 50, 60 anos. Não, é só o dono do barco vai saber, né? Oh, mas peraí, aquele filme La Conga Sexy, ela tá bem, cara. Pô, La Conga é Sexy, mano. E tem o outro lá, é a Rainha do Bumbum. É muito melhor que o da Rita, cara. O da Rita, você fica com dó dela, cara. É, então. Você olha porque pra ela, você vê que ela tá com aquela cara de esmola, pesada. E ela tem cabelo branco lá. Você fala, puta, aquela veinha tá dando por dinheiro, né? Você fala assim, pô... O da Gretchen é firmeza, meu. O da Gretchen é bom, cara. Mas a Gretchen, pô. Ah, não. Para, vocês acham bom? Eu não acho, não. Mas peraí, tem a nostalgia. Agora fala, pô, é bom? É. Acho que eu pegaria a Gretchen só pra falar que eu comi o Roy da família de noção. Não, peraí. Eu falei que é bom. Eu falei que é bom, mas eu não tô analisando ela. Eu tô falando como um sommelier de pornografia. Eu tô falando do filme. Sommelier da pornografia. Ah, não, mas... Isso, como um take, mas fotografia, o filme é ruim, cara. Tipo, a veracidade da cena, mano. Ah, dá um Oscar pra ela, então. Vamos lá. O gramado é ruim. Ela... Na época ela gravou com o marido dela, né? Que era um aquele cara do Chanel lá, cabelo Chanel lá. Nossa, cara, dois escrotos, cara. É isso que é foda, né? O Chanel, o cara mandou bem, mano. Ainda tiraram... Colocaram... A linguinha dele. É, não, o que é aquilo, cara? Tava firme, mano. Tem umas cenas lá com mais de 5, 6 minutos. Isso aí é louco. Mas e os cortes? E a Tammy Gretchen, na época que ela era menina, ela eu pegava a fácil, cara. Ela Paz, era gostosa, hein? Ela fez o filme com a Cor... Ela é a Júlia Paz, tá brincando. Sensacional, valeu, sensacional. Agora. Não, perna batendo agora, punheta. Agora aqui, a mulher tem barba. É verdade, né? Falando da Tammy Gretchen, a mina arrancou os peitos, né, cara? Ela falou no Pânico essa semana que ela falava assim: ah, meu, ficava aqueles negócios penduradinhos, parecendo aquele suquinho de leite de soja. Ela pegou e arrancou. Não sei se vocês chegaram a ver, mas ficou bom, viu? Eu não quero procurar, não. Cara. Eu prefiro guardar a imagem dela que eu tinha. Eu tô fazendo dieta pra tentar chegar no que ela tá hoje aí faz um tempo já. Queria saber o que vocês acham dessa mina, igual a Graciane Barbosa aí. Ela peraí, um cara, Graciane é o marido do Belo? Isso, o marido do Belo. Tá comendo cara, Belo, pelo né? Pelo amor de Deus, velho. Ô, não dá. É feio, cara, é feio. Eu acho feio pra caralho. Feio. A não ser que você seja estudante de medicina. Ou não, de veterinária, né? É. Um parece sapo, uma égua. Uma égua. Parece uma jumenta mesmo. Até essas minas que tem a barriga trincada, você passar a mão na barriga de uma mina Não, é feio, cara. Feio. Muito não. Eu prefiro passar a mão na barriga do cara. Que aparenta ser mais forte do que você, tá meio errada a parada aí, né? Tá meio dela morder seu pau. Não, né? Aí vem aquele caso da feiticeira, na época da Casa dos Artistas, né? Ela tá gatinha agora. Ela tá com 45 anos. Parada, ela diminuiu e ela já voltou a parecer mina, normal. É, isso é verdade. Então, mas... Ela parou de tomar as bombas lá. Ela parou, acho que na época mesmo da Casa dos Artistas, porque eu lembro isso. Que o... Isso. Ela o tá Silvio bonita, Santos, meu. Porque eu assisti Casa dos Artistas. Parou de usar o Willis Belt. E o Silvio Santos mesmo que deu, tipo, uma puta força pra ela tanto parar, porque, tipo, ela já tava chegando naquele estágio Tel Becker de, tipo, o remédio tá afetando a minha mente, eu não consigo me controlar mais. Mas ela conversando era muito esquisito, né? Ela, Vitor! Olha ele! Olha lá, Chaves! Mas diz que a voz dessa mulherada aí, não, assim, não tem conserto, tipo, né? Tipo, volta um pouquinho, assim, sabe? Tipo, pouquinho. Ah, voltou. Mas não volta a ser igual antes, acho que não volta, não. Porque a voz dela não era daquele jeito. Olha que coisa estranha. A mulher que toma, fica com a voz grossa e cresce o pinguelo. O homem diminui o pinguelo e atrofia, cara. Se a gente todo mundo tomasse, acho que a gente ia ser todo mundo igual. É porque o homem, então... eu acho que ele já tem esse hormônio. É. Aí ele tem o excesso, acontece uma reação. A mulher, ela não tem esse hormônio. É. Ela toma, ela tem a mesma reação de um homem. É. Não, no caso do homem é o seguinte, a atrofiação é porque o corpo percebe que você tá recebendo outras fontes, no caso artificial do hormônio, e deixa de produzir na mesma quantidade. E aí atrofia os testículos. É simples assim. Porque o corpo percebe, no caso da mulher, o efeito é óbvio, né? É hormônio masculino, vai te deixar com características masculinas. A grossura das pernas daquelas paniquetas eu já acho um exagero do caralho. É, assim, também acho. Você vê que... Ali não tem nada de natural, assim. É muito fabricado. A gente falou, né, bem no início, das plus size e tal, essas coisas assim, mas existe um limite tênue entre as paniquetes e uma gordinha, cara. Como assim você fala? Se ela engordar mais 1 quilo, ela passa a ser gorda. Ela não é mais gostosona. Mas eu acho paniquete muito demais também. Então, exatamente. Mas tem cara que fala, nossa, que delícia. Então, mas qual a diferença dela e de uma gordinha? A paniquete gorda seria, então, aquela... Mulher melancia. Mulher melancia. Samambaia. Mulher melancia, exatamente. É, a melancia e a samambaia estão no limite. Ali, né? Do muita gente, massa. Gente, quem chamou o Fábio Porchat? Não tô entendendo. A voz é igual, né? Cada vez grava com um global diferente, gente. Vocês são muito chiques. Quem cara, que é o Zé? É irmão do Zé, pô. Agora, toda vez que eu ouço o Zé falando, cara, em edição, eu fico imaginando o Luciano Huck, cara. Agora tem o Fábio Porchat. Tem o Fábio Porchat, tem o Nhonho. Tá demais? A família toda aí. Tem o Anderson Silva. Anderson Meira Silva. Caralho. Outro caso bizarro aqui no Brasil foi aquele cara que tentou... Fez um monte de cirurgia plástica pra ficar com um perfil asiático. Ele era loiro, cabelo azul, aí pôs lente... O cara virou um verdureiro. Era na Mars. Pasteleiro. Cortou o pinto. Tem um nome agora de chinês, é Xiao. Não sei se é aqui. Sério, cara? X-I-A-H-N, Xian. Ele já foi no programa da Eliana, porque eu assisto TV aberta de domingo, dá licença. E o Dr. Ray. Cuidado com essa hora que caíram da cadeira. Eu caí da cadeira aquela hora, hein, por causa disso aí. Ó, não é nenhum exagero falar que o cara parece um ET desses de desenho animado. O cara ficou assustador. É, pô, se botar ele na capa de um filme de terror, cara, vai lotar o cinema. Pô, mas lá no Japão. Lá no Japão tava uma febre aí um tempo atrás a molecada tava fazendo olho de mangá, assim, né? Uns olhos grandão. O que eu acho legal dos japoneses é quando eles colocam soro na testa e faz a rosquinha. Vocês já viram isso aí? Já, cara. Um donut. Olha, confesso que eu achei isso meio maneiro. Não faria, mas porra. Pô, é da hora ter uma rosca. Você vai na festa com a rosquinha na testa, é uma parada engraçada. E soro sai, né? Então é uma parada que dura aí dois dias só, né? É só pra brincar, né? Você tem que fazer na sexta-noite. Você dá rosquinha, não parece o Hellboy? É mesmo, né? Fazer um Hellboy. Então, já que a gente tá falando, né? Já tá partindo pro mais pesado aí. Eu vi um cara que fez um esquema de modificação corporal também, que ficou parecido com o Hellboy, cara. Eu comecei tentando relembrar alguns casos que passavam naquele programa da, acho que da History, o Tabu, falava lá da mulher vampiro, de uns outros casos. Cara, aquilo ali é fichinha, quando você joga no imagem, esse Extreme Body Modification. Cara, o que aparece aqui é alargador na parte de baixo da língua, na bochecha, é chifre. Gente que é faz buraco na bochecha. Buraco na bochecha, tira o nariz, que aparecendo o nariz do Caveira Vermelha, cara, coloca um piercing na bochecha, assim. É. Eu vi o cara... Alargador. Eu vi uma que o cara fez um hang loose com o pinto, filho. Não. Peraí. Para tudo, não, para tudo. Peraí. Apresenta esse rapaz. Hang loose? Deixa eu fazer. Eu vou explicar. Como assim? Eu vou explicar. Vocês pesquisaram lá e viu que tem o tal do Dick Slice, né? Meu Deus. Né? Que a galera pega, corta o pinguelo aí ao meio, né? Uma sentido, banana, né? Sentido longitudinal aí, né? Nossa, parece uma banana split. Né? É o tal o corte de salsicha o ali, pinto, né? Que igual a barba daquele cara do mal lá do Piratas do Caribe, né? É. Esse cara do Hang Loose, aí, o que que ele fez? Ele pegou e cortou ao meio, né? Aí tem uma foto que ele tira assim, que ele bota a mão como se ele estivesse pegando nas bolas assim, e aí fica um lado saindo pro lado, e o outro lado meu saindo Deus, pro outro. Cara. Como come uma mulher? Um não come, desse? Né? Não, já era. Esse cara não tá preocupado em comer mulher, cara. Esse cara tá preocupado em pegar duas. Come duas. Não, e aí dizem, né, na foto tem comentários assim que diz que facilita o cara fazer dupla penetração. O cara faz DP sozinho, não, né? Não diga que facilita, não diga. Não Deus acredito céu, que facilita. Né? Agora, uma coisa que eu achei interessante desses Extreme Body Modification é que boa parte deles, se você for olhar, eu estudei isso um pouco a sério, hein? Boa parte disso daí, me arrependi? Sim, claro, né? Mas uma boa parte disso daí, a galera tem muito como tentar ficar parecido com um animal e tentar trazer isso para um lado de alguma outra coisa que já existe e que não seja humano. No que a pessoa começou a fazer isso aí, ela já é um animal, né? O homem-gato fez a modificação da cara dele porque ele se sente um tigre mesmo, lá, o homem-tigre. Eu sei que depois de ver esses casos aqui, aquelas histórias de corpo 100% tatuado virou brincadeira nada. De criança, virou... Ah, isso até o Neymar leve, agora, cara. O leve é aquele da língua, né? Que o cara corta a língua no meio, esse é o leve, nossa. Né? Esse é o beginner, é o noob, né? O cara não tá nem no maternal ainda, o cara vem por cá ali. Tem uma galera que coloca, assim, esses alargadores. E alargador, até um tempo atrás, era um lance que chocava também, né? Hoje já não choca tanto. Agora qualquer maconheiro tem. Então. Aí como o alargador normal, né? O alargador na orelha não choca mais, tem uma galera que tá fazendo alargador anal. Pra fazer naturalmente. É sério? É o Perna fazendo propaganda do serviço dele. É sério. Não, não, é sério, é o mesmo, assim, a galera escolhe lá o tamanho, a bitola do alargador. Eu lá. Particular... Você me fez lembrar de uma bitola. Coisa que tava guardada dentro do meu cérebro, minha Nossa Senhora. Particularmente. Particularmente, eu adoro essa parte. Adoro. Enfiar um donut no cu. Puta que pariu, que gostoso. Como é que um cara desse caga? Ele só tira a tampa. Não, ele assopra ele, só, né, filho? Ele caga um ele cubo. Ele pega uma rolha, fala, ah, vou cagar. E aí já... aquela peça de mortadela super massa. Sai inteiro, né? sai parecendo aquelas fatias de provolone, que ela é mais grossinha, mais chata em cima, é tipo, né? Tipo aquela super massa, sabe? A fábrica de massinha. O cara tirou com uma colher. Ai, só gente. Vai lá... Passa a colher e, puta, corta e solta, porque, pô, vai colocar um alargador anal, meu. Sabe o que eu lembrei, cara. Vocês falando em alargador anal, gente? Eu fiz teatro muito tempo na minha vida. Oh, não. Lá vem. Macaquinhos. Macaquinhos. Na época que começou essa história de piercing, não sei o que e tudo mais, o cara, ele pegou, pôs um caninho por dentro do pipi dele, assim. Isso aí e é aí, ele punha uma tampinha. Pra tampar. Pra quê? Arrosqueava, sabe? Aí ele ia fazer xixi, ele desrosqueava. Tipo uma garrafa pet. Gente. Só que a tampinha era a forma de ursinho, assim, né? Meu Deus. Era tipo um Mickey Mouse. Era um pink que você coloca no celular, assim, né? Aqueles pink. É. Mais ou menos isso. Mas pra quê? Por quê? Você perguntou pra ele por quê? Não, eu nem queria saber. Eu não queria saber nem que ele tinha aquela merda. Pra que ele tinha que vir contar? Ele faz teatro, então, né? Não dá pra entender. Que isso é uma prática fetichista de você sentir tesão quando a sua bexiga tá muito cheia. Ah, se fuder, caralho. Nossa, sério? Uma explicação científica. Então. É, que aí o cara segura a parada lá e fica com o troço vazando pelas berolas ali. Eu lembro de uma outra foto que o cara fez também, o mesmo corte salsicha aí. Só que... nunca vai comer cachorro quente na vida. Purei ervilha, né? Só que não, aí... não compra cachorro quente dele, não. Não, olha o cachorro quente. Só que aí o que, que o cara fez? O cara cortou, aí depois ele juntou as duas partes com três piercings, cara. Com fita isolante. Nossa. Com fita isolante, assim, né? Oh, o cara colocou três... É legal três... que dá pra colocar um gancho de cortina e fechar ele com pano. Né? Cara, isso é um guarda-chuva, pô. Peraí, dá uma pausa aí que eu vou ligar lá em casa pra falar pra não fazer cachorro quente. Cara, a hora que os ouvintes entrarem no Google Images jogar esse Stream Buddy Modification, começar a colocar outras palavras, cara, vai ser um show de horror. A gente vai ver quem é fã do Tosco e quem não é, tipo, a parada. Vai pondo lá nos comentários, viu, ouvintes? Nossa, já manda um aviso aí que o bagulho é pesado. Viu, ouvintes, vocês vão colocando lá nos comentários as fotos mais legais que vocês acharam, não tem problema nenhum, tá? Já tô dizendo que eu sou feio, não sei o quê. Ô, mano, eu sei da peste. Você é dumis. Nesse mesmo site tem um cara que eu não sei se é zoeira ou não, mas eles falam que o cara, sei lá, quis ficar com... Tem um pinto preto, aí o cara colocou uma argola perto das bolas, assim, e... Ai, não. Gangrena? Gangrenou. Virou chouriço. Parece que queimou, né? Não parece que tá preto. Parece um gelinho de uva. Não, para de estragar as comidas, gente. O cara que gozou miojo aqui? Não é miojo, é verme. Ufa, é o que acontece quando você não toma banho. É o queijinho dele, é isso aí. O legal desse site é que é bestcore.com /penismutilation, né? Você tem uma categoria dessa, né? Isso de cortar fora tudo pra ficar com a voz mais fina, isso é uma prática que existe e é muito antiga, que chama os castrates, isso mesmo. Sim. Castrate. Petrópolis, tem os canarinhos de Petrópolis. Os castratinhos. É verdade. Os castratinhos. É verdade, agora no final do ano eles sempre cantam lá no prédio do Banespa. Lá. É os castratinhos de Campinas, né? É uma prática feita aí lá, tem a categoria de modificação corporal que é cultural, né? Aí tem vários casos, do pescoço que vai alongando, do pé que vai atrofiando, que é cultural, e aí é mais difícil, mais complexo de tentar entender, né? Vira padrão de beleza, né? É, aí é muito... Ou de aceitação. Anéis a mina tem no pescoço, exato. Tipo, mais bonita ela é... E se você tira a parada, tipo, ela morre, né? Porque a cabeça cai. É. Escarificação facial também. Muitas tribos da África ainda usam. Afinar os dentes, deixar como presa todos, pra todas as pessoas da tribo. Então, esses são mais complexos, né? Porque faz parte de uma cultura que existe, sei lá, há quanto tempo. Eu tinha um camarada, na época que eu tinha uma bandinha de hardcore, que ele tinha aqueles ganchos nas costas que ele praticava suspensão. Nossa, isso aí é foda, hein, cara? E ele não tirava os ganchos. Então teve um dia que a gente foi fazer um som, mas aí quando acabou a parte das bandas, a galera prendeu o cara no teto lá e subiu e ele ficou parecendo uma pichorra. Ô, louco, Chaves! Ele tinha comido muito chocolate, a gente falou que ele ia estourar em chocolate. Olha, eu sempre vi essas coisas no Google, mas uma vez eu vi aqui em Sunny Fest. Eu tava segurando a corda a hora que o cara subiu, cara. Eu tava lá puxando a corda lá e o cara tava parecendo uma pichorra pendurada. É, parece um ritual, né? Tem um clima satânico assim. Isso, né, porque, tipo, teve que parar, tinha uma amiga nossa que ela tinha conhecimentos médicos, não vou falar que era médica, senão tem meia dúzia de ouvinte que vai morrer, né? Porque isso também não foi feito, isso não foi feito assim, ah, meu Deus, vou colocar uns ganchos e me pendurar. O cara tinha um preparo. Foi diferente daqui, então. Não, teve um que eu suspendi o cara, mas suspendi na unha mesmo. Assim, né? O cara, eu falei assim, ó, você vai pagar ou não, meu? Eu lembro disso, Hendrick. Vamos de novo. Mas o que não era na unha, né, que tava suspenso. Não. Foi no pênis. E aí ele falou, não paga. Mas o que eu fico pensando, sabe o que que é, cara? É que assim, o branding, a gente sabe que existe ainda, mas não choca tanto. A escarificação também já não... Tem uns bonitos até, né? Hoje não choca mais, por exemplo. O alargador na orelha, porra, não choca então, mais. Não choca mais o negócio da tatuagem, pera, você queria te cortar, mas assim, não choca até um ponto, né? Pessoas, hoje em dia, todo mundo tá sendo mais tolerante à questão de tatuagem em lugares não tradicionais. Sim. Mas... Tem um meio que um limite ali, né? Tatuagem na cara, na mão, no pescoço, que já começa a ir pra esse lado do exagero, né? Mas a minha pergunta é assim, o que vai vir depois? O alargador na orelha não choca tanto, eu sei o que vem depois, né? Isso já tá acontecendo. É os caras que estão colocando aquelas porra daqueles LED debaixo da pele. Nossa, porra. Você já viu isso? Já tem tatuagem com chip, né? Com microchip, isso, é isso aí, não é? É você começar a trazer a tecnologia pra parada. Tem um maluco que ele põe a bolinha lá debaixo na palma da mão lá, aí ele aperta o dedão e a bolinha acende. Ele fala, ah, eu sou Iron Man, eu sou Iron Man. Del Paraguai. É que foi o vídeo que eu vi, É os implantes, é né? Lombra de hierro. Tem esses implantes intradérmicos aí, mas também tem aqueles implantes que as pessoas estão fazendo no olho, né? Estão fazendo alguns implantes, sei lá, de estrelinha, por exemplo, que eu vi uma foto, assim. Eu vi isso que também. A pessoa bota no olho, né? No interior, tem um casal de tatuadores, né? Que eles fizeram, colocaram tinta no meio dos olhos. Então. E é irreversível, isso, né? Olho, então, é que os caras falam que você pinta a parte de fora ali, o branco. A íris e não sei o quê. Ô, Hendrix, você ia trocar. Você trocaria seu olho por um olho biônico? Depende, eu ficaria igual o Cyborg, né? Se o olho não estiver funcionando dólares, mais, eu trocaria. É, depende. Se ficar igual o Google Glass, por exemplo, que só fala, então, só faz check-in. Mas e se ele estiver funcionando, os caras falam assim, não, a gente vai fazer uma parada em você agora que você vai trocar, vamos colocar um Android no seu olho. Não, Android não. Se fosse o iOS, você tá lá. Mas não, é depende. Bichão, eu acho que, sei lá, cara, eu acho que eu faria pelo fato de entrar pra história. Ah, é? Entrar pra história. Minha pessoa, aí eu vou ser um cara famoso, muito famoso. Na Unesp aqui tem curso de história. Mas aí você tá fazendo por vaidade, não por questão de gosto. Vestibular em janeiro. Não, bonito eu não ia achar. Não, bonito você não é. Tô falando assim, se você não ficaria, ó, mas tem muita gente que gosta, hein? Eu acho ele super. Vai ficar igual o olho tonto do Harry Potter. Eu acho que bonito. Eu falei só pra fazer a piada também, que o rei é um pedacinho de mau caminho. Alô, aí. Pega esse viado! Eu acho que eu ia ficar parecendo Cyborg da Liga da Justiça lá. Aí é bem diferente, né? Você fazer uma modificação no teu corpo com alguma finalidade. Agora, isso que a gente viu de buraco na bochecha, implante debaixo da pele, cauterização, isso não é pra nada. Se for pra chamar pra atenção... Mas pra eles tem uma finalidade. A finalidade é chamar atenção ou de se destacar de alguma forma. Mas a finalidade do olho é diferente. Cara, mas assim, teve um maluco que pintou lá todo o olho, o globo, né? De preto, assim, tal. Mas assim, existe uma questão também, assim, você ir num cara que não é profissional, assim, não tem um médico lá que manja de oftalmologia ali, alguma coisa, pra estar assessorando o cara pra fazer uma parada dessa. É meio que no escuro, né? Assim, vai, você faz, você confia no profissional ali, mas, meu, se der alguma merda, assim, é absurda... Já é. E é mais esquisito, parece que é meio... não tem retorno. Porque não é igual tatuagem. Às vezes eu vi um vídeo, assim, na hora que o cara encosta a agulha, assim, a tinta já vai meio se espalhando, assim, dentro do branco, sabe? Isso é louco. Tipo Arquivo X, quando entra. Ele só vai meio assim, só vai meio fazendo a tatuagem, mas, tipo, levando a tinta que já entrou, assim. Então, mas pode levar a cegueira, né? E a irritação. Quem já fez, fala que o olho arde todo dia. Vocês estão presos pela parte da saúde. A parte extreme do body modification... Ignora isso. É uma parte que ignora. Até onde iria o seu limite? O meu limite é tatuagem. O pinto dele no meio. O meu limite é tatuagem. Acabou, pronto. Qual o seu limite, Bruno? Alargador? Anal? Aí parou. Não, não vou falar do alargador anal de novo. Opa, me falaram. Ô, Bruno, você falou desse negócio de limite. Eu acho que pra quem faz aqueles extreme mesmo que a gente tava citando agora há pouco, a pessoa, ela quer chocar. Algumas ali são de seita, então tem alguns casos. Mas, de uma maneira geral, a pessoa tem que fazer algo diferente que ninguém fez pra poder se destacar e não ser igual a ninguém, cara. É o limite dela é quando ela for diferente de todo mundo. Ah, então eu concordo com você. Eu tô falando isso não porque, tipo, eu sou a favor da parada. Eu sou contra. Ah, vai amolecer agora. Vai amolecer agora. Não, eu acho meio zoado, tipo... Porque a gente vive numa sociedade que tem algumas regras. Mas eu não... E você precisa trabalhar, né? Isso, você tem que trampar, você tem que ganhar dinheiro. Eu só quero tirar o lado da saúde da discussão. Da tipo, pauta. Se o cara for pintar o olho dele de roxo, ele não vai ter problema de saúde, entendeu? O que isso acarretaria? Você ia deixar sua namorada pintar o olho dela de roxo? Eu continuo julgando bizarro demais. Não, porque já fica feio, pronto, acabou. Eu acho esteticamente feio e eu acho que a pessoa vai receber preconceito da sociedade de uma forma geral. Vai atrapalhar em todo o convívio dela, então, mas independente geralmente... da saúde. As pessoas que fazem esse tipo de modificação são pessoas que, tipo, estão num nicho, né? Opa. Tipo, elas já convivem com pessoas que também fazem modificação. Então, aquelas pessoas aceitam a modificação das outras pessoas e trabalham com coisas, tipo, são tatuadores, são... Só, pronto, acabou. Você vai no restaurante, você vai pedir o cardápio pro garçom, vê um cara com os dentes errados. Nossa, gente, eu saio correndo, eu tenho medo. Com o olho roxo. É, com um buraco na bochecha. Pandora, se o namorado tivesse o olho todo... pintado de preto. Nossa, não ia aguentar olhar pra ele, gente. Eu tenho medo. Se olho de ET, sai daqui. Nem se ele fizesse um cosplay de Gambit, assim, sexy. Não, aí você pegou pesado, porque o Gambit Eu tinha tesão no desenho, Você imagina uma pessoa. Eu também. Dos anos 90, lá, aquele da Globo, gatinho, não aguentava, gente. Nossa, acho que a gente era hardcore, hein? Eu tinha tesão no Xavier. Tenho tara em desenhos animados. O Xavier. Eu tinha tesão no Xavier, chupar aquela roda da cadeira de roda. Lamber a sujeira, né? Lamber aquele eixo. Aquela engrenagem. Não, o Steven Hawking não tinha problema com isso aí, né? Puta que pariu. Resumindo, acho que resumindo esse episódio, eu acho que o importante é ser feliz, né? Já acabou. É ser feliz e não me assustar. Seja feliz com o seu alargador anal. Seja feliz aí com o seu pinto fazendo hang loose. Amém, Jesus. Né? Eu acho meio difícil, mas... né? Ou quem não curte, corta. Tira fora todos os pesos que a sociedade lhe impõe. Corta essa. Temos um limite. Exatamente. O limite é esse. Chegamos no limite. É isso. Agora é ser feliz. Beleza? Grande abraço. Fui! Vamos transar agora. Beijo, gente. I will never be with you. Tasha called the service of the mental with her bipolar uncle. Bipolar. Capitão, estamos tendo problemas. Estão vendo algo tosco em nossa direção. Oh, não. Vamos nos chocar. Segure-se. Avistei. Olha ali. Está ali. Achamos! Caixa preta do Tosco. Você não vai aguentar comer sozinha! Então, neste... Então, vamos lá. E nessa reta... Tá durando isso aí, mano. Nesta retroalimentação... Tá parecendo a gaguinha de Léo. Vai. Perninha do Guilherme. Agora vai. Assistindo das melhores partes do Polícia 24 Horas. Opa, muito bom. Tava escrito assim, a legenda assim, o seu marido bate na senhora? Aí ele falou assim, não, só taca broco. É muito bom, cara. Eu adoro isso. Só taca broco, cara. Broco, velho. Ô, Suelen, eu já quase fui expulso da Fundação Eurípides Soares da Rocha porque quase eu intoxiquei um japonês. Por quê? Então. O cara foi fazer bullying. Eu devolvi o bullying e o cara era alérgico ao negócio, eu fiz ele cheirar o pó de giz. O cara começou a ter convulsão, eu quase fui expulso depois. Cheirar o pó de giz. Nossa, meu foda. Só vi o japonês depois querendo brigar comigo. Tá escrito assim: meu neto ontem me falou que queria ser youtuber. Aí tá escrito embaixo: dei uma surra nele e matriculei ele no curso de eletricista do Senai. Pô, fazer cabo, tudo com ele. Né? Sendo roots, cara. Não, você ainda toma uma com ele, tá ligado? É o Rod do Hendrix, é o Vai Cassiano, né? Pô, tá dando pau no mixer, chama o Vai Cassiano aí. Resolve na hora. Tiozinho de carça social e chinelo, né? Nossa, eu já vi cara em cima do palco e o mixer dá pau e o cara assim. Ai, e agora? Parece o urso. Chama o velho Cassiano, o cara vai lá e pluga o negócio funciona. Parece o urso no pica-pau, né? O cara desespera, entra num desespero, cara. Meu, se parar a música, não, parou. Você vai lá, você come, bebe, tudo. Só que bebe também. Ah, beleza. Então, a hora que você vai embora, ele tá tão bêbado quanto você. E ele não sabe o que você pediu. Nem cobra. Bom, como a gente fez um disclaimer rápido aí, né? A ideia não é julgar as pessoas, né? Nós não estamos aqui para isso, né? Cada um... Para um pouquinho. Cara, esse teu óculos com esse negócio tá me irritando, cara. O quê? Com essa marca aqui? Não, assim, tá ficando branco dele. Tá tão calor. O cara é muito frescurento, velho. Eu não consigo olhar, cara. Eu fico olhando pro negócio ali, cara. Olha lá. Tá nevando lá dentro, cara. Limpa um pouco de sebo do lado. Agora não enxerga a pauta. Olha que merda. É como todo mundo. Ô, caralho. Ia, Pandora, a gente estava falando aqui, né, dos motivos que levam as pessoas a optar por essas práticas malucas aí, né? Não é pra gravar, eu acho. Não, diga alô, diga uma perna pra você. Alô, Cristina. Vamos lá, então. Você é preocupado com o desodorante que... Oi? Você é preocupa. Agora é assim, desculpa, cortar. Ah, qual que era do show? E aí fui dormir na casa dela, né? No dia seguinte. Olha o silêncio que ficou. No dia seguinte, eu voltei pra casa e tinha um adesivo descolado em mim. Eu vi que eu tava meio chapado. Ela, né, se cobria com isso aí. Então. Eu não vi, cara. Chegou em casa, tomou um café, quis fumar um cigarro. Não, que era. Pô, cadê aquele Marlboro, né? Chegou com vontade de fumar. Que estranho. Pô, na internet eu só jogo Candy Crush. Não, aquele negócio que dá no olho. Dordói. É, dordói, é. Parece que tá com dordói. Aqui no interior é dordói. É. E o Laerte, é o quê? O Laerte já é um transgênero. Transgênero. Então, vamos voltar pra parte. Caramba, vamos voltar pra desgraça. Vamos voltar pra desgraça, que é mais fácil. Bom, eu trabalho bastante com viagem aqui no Paraná, em algumas cidades. Imagina o perna usando a camisinha que brilha no escuro, gente. Como que vocês nunca pensaram de... É acordar a cidade inteira. É um Jedi. Vamos em Marília, liga pro perna. Parece um carro cheio de LED. É um lightsaber. Agora no Natal? Lightsaber. Vou fazer um teste e depois eu conto pra vocês. Aí a gente filma, só que filma com aquelas câmeras noturnas, porque daí aparece o perna lá assim. Dançando cara a caramba, cara a cara. Ai, caralho. Ai, desliga aí, perna. Desliga aí. Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.